Rápidos Cast. Agora. Isso aí, vamos lá, Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou MP, seu host. Fala, Eli. Fala, MP. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza. Recarregou as baterias, cara? Ah, deu pra dar uma recarregada, uma descansada. Esquecer um pouco de Magic, WhatsApp e afins. Isso aí, completamente desligado de Wi-Fi. Isso que é férias. Verdade. É, bem-vindos todos, mais uma semana aí de podcast, mais spoilers de Ravnica hoje. Lá na fase principal, uma entrevista bem legal com o Thiago do Diário do Planalto. É, sem falar também que nós temos preços e um combate que tá cheio de formato, né? Afinal, não vai dar tempo de falar do Nacional, porque ninguém postou lista ainda, é muito cedo. O pessoal ainda tá de ressaca do Nacional, ele. Vamos deixar pra falar dele na semana que vem, tem jeito. E quem quiser falar com a gente, o Facebook tá embaixo, o YouTube também. O YouTube tem vídeo toda semana, 4 vídeos por dia. É por dia não, perdão, por semana, né? Tá lá firme e forte. É, obrigado a todo mundo que tem se inscrito também, né? Como a gente tá mantendo a regularidade, eu acho que vai aparecendo na feed das pessoas. E tem muita gente se inscrevendo recentemente. Legal saber. Obrigado e bem-vindos a todos que descobriram o podcast pelo YouTube. E o Twitter é @hackdoscast também. Por que hackdoscast? Porque aqui é BR. Porque aqui é BR. Infelizmente não tem BR agora, né? Na Guilda de Ravnica. Mas vamos ter que se contentar com as outras, Eli. É que o melhor fica pro final, né? Boa, boa. É, abraço pro o Eduardo. Ele comentou no episódio 132 que nós falamos do... Ai, cara, o que a gente falou? Foi do top 10, né? Foi top 10? Foi do Legacy. Isso, foi no episódio do Legacy. Ele comentou que o Hardness Scales do Modern, ele não é budget. Acho que eu cometi esse impropério de falar que era um deck budget. Porque a gente viu que ele tinha vencido um GP ali, e eu falei, pô, deck de Hardness Scales, né? Quão caro pode ser? Aquele encantamento não é tão caro, mas todo o resto do deck, ó, 4 Mox Opala, tem um set inteiro de Ravager, de Ink Moth, de Balista, de Steel Overseer e 2 Horizon Canopy, né? Então, no Goldfish, ele tá ali em média mais de 100, mais de 1.100 dólares. Então, não é nada budget. Ainda mais com dólar a 4, né? Então, hoje em dia, a coisa tá feia. 4 e alguns. É, tá louco, viu? E nós falamos uma outra coisa. Lembra que eu te perguntei de festa junina? Essas crianças ainda sabem o que é festa junina? Sim. Aparentemente elas sabem sim, o Jacó me corrigiu pessoalmente aqui. Falou, não, elas sabem sim, aqui na escola tem festa junina todo ano. Isso é bom, Jacó, primeiro um abraço pra você, Jacó, e mantém essa chama acesa, Jacó. O Jacó, pra quem não conhece, é o cara do Pauper no Rio de Janeiro, né? Então de vez em quando ele vem aqui pra falar de Pauper também, e a próxima vez que ele vier, ele vai falar do projeto que ele tem lá nas escolas, né? Cometendo o crime de ensinar Magic pra crianças do sétimo ano. Bom, antes Magic do que outras drogas, né? Então, tá com certeza. Isso aí. E o Bruno no e-mail falou uma outra coisa também, que ele sentiu falta de nós comentarmos sobre a stream do GP Richmond, né, que foi o último GP, porque eles fizeram uma coisa diferente, assim, eu sabia que eles tinham feito isso, eu não sabia que tinha interesse em ouvir uma opinião, uma análise sobre a stream, né. Primeiro, você assistiu alguma parte da stream ali? Assisti algumas partidas, sim. Você reparou que eles estavam acompanhando um jogador só o tempo todo, que era o Reed Duke? Assisti, reparei sim. Dê sua opinião primeiro, depois eu dou a minha. Então, eu vi poucas partes, assim, depois que o Bruno me alertou sobre isso, né? Mas eu escutei muito os feedbacks, né? De gente que acompanhou e não teve nenhum negativo, tá, Eli? O pessoal gostou demais. Eu acho que parte desse sucesso é devido ao Reed Duke. Ele é um jogador excepcional e também uma pessoa interessante de se ver, conhecer e tal, de escutar. Mas eu acho que stream é stream, né, cara? Se você tem paciência para assistir os jogos, para acompanhar um campeonato, não para mim, pelo menos, não faz tanta diferença ir por um jogador só ou ir de mesa em mesa, né? Eu até gosto de ver vários decks diferentes. Se você está acompanhando só o Reed Duke, você vai ver só o deck dele contra os quais ele está jogando. Mas, de acordo com o Bruno, foi bem legal porque deu para entender todas as linhas de raciocínio do Reed Duke, que é um, né? Já falei aqui. Eu acho que ele ainda não é Hall da Fama, mas está perto. E, de acordo com ele, foi muito legal. Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, Não, eu gostei também por esses pontos, né, de você conseguir acompanhar mais de perto as tomadas de decisões, a pressão ou a tranquilidade ao se jogar partidas, né, decisivas, né. Eu lembro de ter assistido a partida que ele perdeu do Miracles, que o cara foi pro top 8 e ele saiu fora, foi a última partida dele. E aí você vê um ponto interessante, porque a câmera focava bastante nele, né? Ela ficava direto, ficava na mão, mas sempre mostrava alguns takes com o rosto dele. Ah, e foi engraçado ver a total impaciência dele, sabendo que a derrota era praticamente inevitável, tipo, eram poucas coisas que ele poderia fazer naquele momento. É. O cara jogando turnos imensos e ele comprava, baixava mana e passava, sabe? Acho que eu lembro de ter visto uns 4 ou 5 turnos assim. E claro, foi engraçado pra quem tava vendo, pra ele, com certeza não foi bem longe disso, né? E o Miracles fazendo tudo aquilo e depois ele acabou perdendo, né? Não conseguiu comprar o que ele precisava e acabou perdendo. Mas assim, esse lado, né, de você conseguir ver mais o jogador, né? Ver as expressões, o que tudo aquilo impacta na pessoa, né? Também eu acho que é uma coisa interessante de se ver. O que eu não gostei muito, a gente já comentou isso algumas vezes, é o fato de quem comenta às vezes ser meio parcial, né? E aí com, né, ainda mais no Weed, que é bem conhecido e, né, o pessoal tudo ali, né, se conhece e tal, ficou mais evidente a torcida pra ele, e ainda mais quando ele perdeu, aí todo mundo naquele desânimo, ah, que coisa, não sei o que. Nossa, olha a felicidade do jogador que ganhou do Reed Duke, sabe, tipo, não mostrou, por exemplo, a expressão do cara que ganhou do Reed Duke. Eu sei que a ideia não era essa, era mostrar o impacto daquilo num jogador. Mas foi legal você ver um cara, pra mim, acho que é um cara meio desconhecido, né? E ele ganhou de um cara, né, famoso, e conseguiu passar pro top 8 de um GP. Então, tipo assim, acho que esse lado, não que seja ruim, né? Foi apenas um ponto de vista que eu tive de tudo aquilo que eles mostraram. Mas eu acho que, no final, o saldo é bem positivo. Não acho que tem necessidade de fazer isso muitas vezes, né? Foi legal ver, mas eu acho que se fizer isso muitas vezes acaba ficando meio maçante, eu acho. Ah, tudo bem. É bom ter esse feedback. E eu ouvi muita gente torcendo pra Wizards repetir a fórmula. Quem sabe eu consigo pegar uma stream dessa desde o começo e acompanhar assim também. Mas uma outra coisa que o Bruno falou foi sobre o UG Madness. Agora sim, sobre o episódio passado, né? O UG Madness fez parte do nosso top 10 decks da primeira década do Magic, né? E ele falou que esse deck, você falou dele do Pauper também, né? Ele, quem sabe aí, a Wizards abaixa a raridade de algumas outras peças dele, como Rugido do Vorm. Ele falou que esse mesmo deck voltou a jogar Legacy quando o Vengevine foi lançado, e foi o deck responsável pelo banimento de sobrevivência do mais apto no Legacy. Eu lembro dessa época, na verdade eu puxei os últimos decks que usavam o Survival lá no Legacy, são de 2011, né, por aí, 2010, 2011, 2012, e de fato eram, mas eu não, pelo que eu vi aqui, não eram decks UG, eram decks mais BG, focados no combo do Necrotic Use. O Necrotic Use é aquele bicho que copia as habilidades das criaturas do teu cemitério. E aí ele baixava Triskelion e outras coisas pra combar, né? Então, mas ele tinha esse viés também de conseguir matar com a Vengevine, com o Rizola. Ele usava dois Rizolas, por exemplo. E ele acelerava bastante também com Hierarca Nobre e Aves do Paraíso. Tinha um set de cada um. Eu lembro desse deck, ele chegou a ser muito opressivo no formato e causou sim o banimento de sobrevivência do mais apto. Uma carta que já foi standard, né? A gente gosta de ver cartas fortes jogando, mas às vezes pelo bem de um formato, né, de um T2 da vida, a gente espera que não saiam cartas assim individualmente tão fortes sem nenhum par para poder combater, né? Porque às vezes você pode lançar uma coleção forte, né? Contanto que você consiga o equilíbrio com as outras peças, né? Às vezes você lança uma carta muito forte como essa num meio de, né, num meio de cartas que só melhoram ela e nada fica contra ela, às vezes complica bastante, né? Bom, tem um Removal Golgari chegando que, se ele vai fazer parte do T2, eu tenho medo do que das outras peças que eles vão soltar para equilibrar essas coisas. É sério. É, então. Mas voltando um pouquinho no G-Madness, um pouquinho depois do G-Madness veio um outro deck que também fez parte do nosso top 10, que é o Astral Slide. Nessa época, ele veio meio que para combater a época do G-Madness. E o Jean, que é nosso padrinho, né, e ouvinte, ele falou: Puxa, esqueci de dar o voto pro Astral Slide, né, que era um dos meus decks, era comedor de Affinity, era um dos meus decks preferidos, né? Eu falei: Pô, cara, que pena, quem sabe na próxima, né, tal. Ele ainda não tinha ouvido o programa, então eu fiz pegadinha. Um dos benefícios para os nossos padrinhos de um certo nível é poder votar nesses top 10, né? Então, esse foi um top 10 um pouco mais passional. E o próximo que nós fizermos da década seguinte do Magic, eu acredito que também vai ser mais passional, porque aí cada um vai querer votar no deck que jogou, no deck que marcou a sua própria época e tal, né? Então, vai ser uma coisa interessante de ver e de discutir também. Mas é isso, Eli. Vamos passar de fase? Bora lá. Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Spoilers de Guildas de Ravnica. Vamos começar com as promos. Ele, muitas promos já foram lançadas, até a embalagem foi lançada. Essa coleção está amarela. Tá tão amarela que tá lembrando Gatecrash. As Isso é capinhas. perigoso. Tem quatro capinhas de booster aqui: a Emara, um carinha que eu não sei quem é, o Halzarek e a Gorgona, né? A Vraska. O que mais? Você já tem as imagens também dos Planinautas, que são aqueles Planinautas de Masterpiece, né? E nós não sabemos ainda o último, provavelmente é uma Vraska, mas todos os outros você já consegue ver em alta definição. Vou deixar o link aqui, inclusive na Liga Magic, que tá tudo certinho em português, né? Lembrando que agora sim foi confirmado: esses Planinautas Masterpiece, eles vêm sim naquela caixa que você só pode comprar pelo site da Hasbro. Na verdade, eu estou falando você só se você está nos Estados Unidos ou Canadá, né? Qualquer outra parte do mundo, mesmo Portugal, não dá para comprar, porque eles só enviam para Estados Unidos e Canadá. Então é um dedo no meio para as lojas do resto, para todas as lojas do mundo e para os jogadores que também não estão na América do Norte. É É, isso, ó. mais uma vez a gente sofre com esse tipo de comércio local, né? Mas aí, como eu falei no programa anterior, né? Não é só questão de disponibilidade, né? É o valor também, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que vão poder pagar R$ 1.200 num produto desse, mas mesmo que ele seja disponível e que a pessoa tenha R$ 1.200, é caro. Sim, com certeza. Mas tem coisa que dá para pegar sem ser americano e sem ter também US$ 250. Tem os terreninhos do fim de semana de Ravnica, né, que é aquele evento regular que eles fazem, que eles vão fazer, e que tem a arte, na verdade, é a arte de onde fica o símbolo da mana, né, na caixa de texto da carta. São terrenos foil, em que o símbolo da edição nesses terrenos são o símbolo das guildas. Então tem, por exemplo, tem duas planícies, uma para Selesnya e outra para Boros, né? E a mesma coisa para todas as guildas. E lá onde tem a caixa de texto, você tem também uma arte que tem a ver com a guilda que o terreno está representando. São lindos, lindos mesmo. Esse tipo de coisa, sim, eu gosto, sou a favor, e acho que te faz querer jogar o fim de semana de Ravnica. Ou até, né, ele dá um bônus aí para quem for jogar e conseguir esses terrenos, porque deve valer alguma coisa depois, né? Deve valer uns É, 10, R$ 15. então, esse é aquele tipo de produto acessível, não tão acessível como brinde, né? Porque você vai ganhar um, provavelmente todo mundo que jogava vai ganhar um, mas é aquele um, né? Não sei como é que vai ser se você consegue ganhar mais, né? No torneio você ganha outro e tal. Mas esse é aquele tipo de produto que está acessível, provavelmente você vai conseguir comprar preços bem mais em conta, né? E que é bacana você ter um de cada, né? Esse é o tipo de promo aí que vale bastante a pena você investir um dinheirinho aí, seja para jogar, seja para pôr na pasta e guardar para posteridade. Acho que é bem-vindo isso aí. E você que curte draft ali, o fim de semana de Ravnica é uma brincadeira de draft, né? Só que é um draft de quatro boosters, tá? É meio É meio overpowered, digamos assim, mas tudo bem. E É, eu também. não cheguei a pegar nenhum desses Draft Wicked. Não cheguei a Ah, jogar então, nenhum ainda. talvez seja uma oportunidade. Afinal, cada booster pode vir uma Shockland. É mais um incentivo aí. Fora isso, os terrenos dos Guild Kits também serão estilizados, né? Com as guildas, terão o símbolo das guildas. Então é mais um atrativo para esse produto. É, como sempre, vou deixar o link aqui para quem quiser ver. Ele já temos as promos dos três próximos Friday Night Magics também, tá? De 5 de outubro até 18 de janeiro. São elas. São três mágicas, são duas. Não, eu ia falar. É uma mágica instantânea, um feitiço e um encantamento. O feitiço é Thought Erasure, né? Ele é uma verde, uma preta e uma azul. É, você olha a mão do oponente, escolhe uma que não seja terreno e ele descarta e você dá Surveil 1. É um descarte que normalmente aparece em sideboard, né? Descartes assim aparecem. Eles costumam ser melhores quando exilam a carta, né? Porque a gente vai ter umas mecânicas de cemitério aí na coleção e tal. E aquele counter que a gente já falou dele, né? Sabotagem Sinistra, ele é uma das outras promos. É um cancel que tem Surveil 1 também. Lembra bastante aquele Dissipate, né? E o Conclave Tribunal, que é o Oblivion Ring de 4 manas que tem Convocar. Ele é mais uma promo de Friday Night Magic. Lembrando que todas elas têm uma arte, um frame diferenciado. Elas têm o fundo da caixa de texto é estilizado com o símbolo dos Planinautas, ou o logotipo do Magic. É a mesma coisa. É o logotipo do Magic, acho que tem escrito Magic the Gathering, mas enfim, é aquele tridente de cinco garfos, é assim que se fala, cinco pontos. Tá dente. Pentadente é o símbolo dos Planinautas. E também todo o frame da carta é estilizado, né? São cartas bonitas. Quem já teve oportunidade de ver as de Dominaria, as de M19, né, consegue comprovar isso aí. Nós também temos a arte do Playmat e a arte do Store Championship. A Aimara é uma Aimara promo do Store Championship, uma arte estendida. Tem também Necrotic Wound, que é um removalzinho incomum. Ele é da Liga de Magic. Tem a promo do Draft Weekend, que é Fire Minds Research, que é o um encantamento Izzet. Nós não falamos dele porque ele não é tão bom, não. É mais para brincar. Né? Tem aquele Boros Challenger que nós gostamos, lembra ali, o bichinho de mentor? Ele é a Sim, promo do Open muito bom. House. E já falamos também daquele Holy Shit of Orm, que é a promo da box. Isso aí. 16, 16. E o Nanico, né? E boas notícias agora falando de spoiler mesmo, de cartas novas ali. Chromatic Lantern tá de volta como rara e os Guild Gates estão de volta como comuns. Boas notícias para quem joga Commander e ainda não tem a sua lanterna e para quem joga outros formatos. Pauper é até uma boa notícia pro limitado a volta dos Guild Gates, né? Facilita Sim. decks multicolor, né, ele? Facilita bastante esses terreninhos que geram duas manas, salvam bastante. Até porque numa temática de multicolors, né? Dificilmente você vai se manter em duas cores no, nos drafts, né? Então vai facilitar bastante aí o splash para a terceira cor. Que mesmo em edições mais. Com problema, com mais limite de base de mana, já acontece, né? Às vezes fazer um splash para um removal, né? Ou para um bicho bom aí de curva alta. Com os Guild Gates e com eventualmente com as Shocklands que você vai poder tirar, já vai te facilitar bastante aí na confecção do deck, né? E o que facilita ainda mais no limitado é você ter certeza de que vem um Guild Gate no booster, como foi em Dragon's Maze, né? Por enquanto não temos notícias sobre isso, tá? Mas se fizerem isso agora, vai ser uma festa, principalmente porque você só tem cinco Guild Gates diferentes. Mas agora sim, vamos falar de cartas novas. O que que faz Marcha das Multidões? É March of the Multitudes. É uma instantânea de custo X, uma verde, duas brancas. Ela tem convocar e ela cria X fichas de soldado branco 1/1 com lifelink. É uma carta boa aí pro T2, talvez joga alguma coisa. Pro limitado é uma boa. Pro Commander também é melhor ainda, né? Pros decks de fazer ficha aí tem várias possibilidades. Mas eu acho que é por aí, né? Eu acho difícil avaliar cartas assim que fazem fichas, mas a dica é que essa é uma carta mítica, né? E o custo dela também não é fácil. Olha só o custo dela, né? Duas brancas e uma verde. Então, isso dá a entender que o efeito sim é muito forte. E é uma carta instantânea, uma mágica instantânea também. também. Então, acredito que virar jogo, sim. Talvez seja a carta mais poderosa de fazer ficha do Standard atual. Ele não tem nenhum Secure the Wastes, por enquanto. Não, e também assim, não vejo, bom, soldados. Ah, tem algumas criaturas que o mentor mentor dos fracos da vida, Tem. tem criatura, tem o bicho branco lá que dá mais um para as criaturas. Tem Sim. algumas sinergias que você pode aproveitar. Não sei se ainda nessa coleção se ela vai encaixar perfeitamente, se vai ter algum deck que ela possa jogar. Talvez como side contra alguma coisa, mas aí quando eu vi pensando em possibilidades para essa carta, eu lembrei do Chainwheeler. Ah, é Que verdade, ele aí anula ela. rebenta com o resto da carta. Então, É verdade. assim, ela numa num deck só para fazer token 1/1, se você estiver jogando contra vermelho, o que provavelmente ainda vai continuar acontecendo, né? Vai ficar complicado. Então, Olha, eu imagino que num deck desse você vai fazer muita interação com Bênção da Cidade e vai ter Destino Radiante, que é a antífona, que custa uma branca e duas incolores. Então, acho que é uma forma de tentar se proteger contra isso. Aliás, Bênção Isso da vai ter que fazer Cidade vai um. jogar, viu? Vai sim. Tem bastante coisa que coloca token, que popula o campo aí, né? Isso. Convocar também vai ajudar bastante nisso. O problema é fazer. Aí você vai ter que ficar fechado. Esse encantamento ele é por tipo de criatura, né? Isso, Para criaturas. um tipo de criatura. Aliás, a arte dessa carta é maravilhosa, hein? Sim. Olha, talvez seja a melhor arte da edição. Linda, linda, linda. É exatamente o que o nome da carta diz e, sabe, o jogo de cores, a impressão do momento importante, né? Tá para acontecer alguma coisa muito importante quando você olha para a imagem dessa carta. Linda. Quem sabe um playmatch com ela, né? Sim. Ela me lembra aquela carta da outra vinda, a Ravnica. Aquele Trostane Summoner, que era Isso. 7 manas, 1/1, você colocava uma ficha de lobo, uma de centauro e uma de rinoceronte, se não me engano. Era mais ou menos a mesma ideia de você, né? Convocar várias criaturas. E aí você vê o centauro, o lobo, você vê os elemental, que tem esse negócio do Vitugaze, que tem até o flavor aqui, aqueles Sim. elemental que parecem umas pedras, tipo um ente da vida. É bacana, conceitualmente é uma arte muito bem feita. É, linda, linda. Vamos falar de Golgari agora. Ele é a primeira lenda, saiu, uma lenda rara. É Elfo Xamã raro. Izone. É o Izone dos Mil Olhos. Eu acho que vai ser isso em português. É duas pretas e duas verdes. 6 manas, 2/3. Por quê? Porque ele tem Undergrowth. E ele diz: quando ele entra em jogo, você cria uma ficha 1 de inseto para cada criatura no seu cemitério. Isso mesmo. E você pode pagar uma verde e uma preta e sacrificar uma outra criatura para ganhar um de vida e comprar uma carta. Isso aqui tem cara de Commander, né? Dito isso, ela é muito boa dentro do Commander. Ela é tanto boa para ser o comandante, como melhor ainda para ser uma das 99, né? É verdade. Ali, Eli, como nós já começamos a falar do nome das habilidades, já temos o nome em português, hein? Sim. Vamos lá, vou. Infelizmente temos o nome por os nomes em português. Essa parte vai ser engraçada. A gente estava ensaiando ela antes do podcast aqui. Convoque, ele traduz para mim. Convoque. Essa dá fácil, né? Convocar. Convocar. Undergrowth. Nossa, tinha que ser essa já? Manda aí. Quando o MP me perguntou Undergrowth, eu pensei em todas as possibilidades, eu fui pelo mais lógico. Subcrescimento, ou alguma coisa associada, né, ao crescimento de alguma coisa ruim, entre aspas, né, alguma coisa de morte e tal. Mas aí quando ele me disse, o nome certo é Necronutrimento. Que nome horrível ele. Eu fiquei embasbacado Que quando nome. ouvi essa palavra, Não dá que eu não imaginava vergonha? nunca. Não dá vergonha de chamar o juiz no meio do torneio? Ô juiz, o meu oponente tá com Necronutrimento 3, mas ele jogou uma carta achando que era 4. Sinceramente, É horrível, cara. É horrível esse nome. Surveio. O que é surveio em português? veio é vigiar. Isso. E agora é muito difícil, hein? Mentor. Como que é mentor em português? Mestre? Ah, é mentor ainda. É, seria muito zoado, né, colocar outra coisa. E Jump Start, que é a mecânica reset, como que é em português? Recarregar. Recarregar. Recarregar lembra recapitular, então ficou para nós muito intuitivo. Isso é bom, né? Agora as outras, pelo amor de Deus, pelo É. amor. Mas mesmo em inglês, Undergrowth não é um bom nome, tá? Eles acho que aí não foram muito felizes, não. Aliás, Golgari não dá sorte na ele. Necrofagia. Pior, Necronutrimento. só as piores escolhas. E, meu Deus. Vamos agora falar de uma boa escolha para sempre, né? Para estocar essa carta. Fala pra gente da próxima carta, Essa que é Golgari. Golgari, troféu do assassino. É uma mágica instantânea de custo a Golgari, né? Uma verde e uma preta. Ela diz o seguinte: destrua a permanente alvo que um oponente controla. Seu controlador pode procurar um card de terreno básico, colocá-lo no campo de batalha e depois embaralhar o próprio Grimório. Meu Deus, será que você leu errado? Ou é isso mesmo? Eu queria ter lido errado, né? A discussão do dia hoje foi: essa carta é ou não melhor do que a Abrupt Decay? Tá, não, primeira coisa, tanto ela como a Abrupt Decay são raras, então é mais um motivo para você abrir boosters dessa coleção, porque é uma carta que com certeza vai jogar Standard enquanto ela estiver no formato e muito provavelmente vai entrar em alguns decks Modern e Legacy, né? Agora, a questão da comparação é óbvia com a Abrupt Decay. Eu acredito que a Abrupt Decay é melhor nos formatos eternos. Eu valorizo muito o fator de não poder ser anulado e o fator de não dar o ramp para o seu oponente, né? O troféu assassino, ele destrói qualquer permanente que você não controla, inclusive terrenos do oponente, né? Então ele pode pegar um Jace Mind Sculptor, que o Abrupt Decay não pega, e também um terreno do Tron, que o Abrupt Decay também não pega. Lembrando que o terreno que o oponente ganha quando ele rampa através do troféu assassino, ele entra em jogo desvirado. É um terreno básico, mas entra em jogo desvirado, tá? E assim, então como eu falava, eu prefiro, eu valorizo bastante o fator de não poder ser anulado e de não dar o ramp pro oponente. E em formatos eternos, principalmente olhando o Modern como ele está hoje, é muito improvável que você vá precisar destruir alguma coisa de custo 4 ou mais, né? Então aquela cláusula dele ali não é muito relevante, não. Agora, tem decks como o Felipe bem, o pessoal lá do site, né? O Felipe também bem nos orientou, ele é que é, por exemplo, uma ferramenta para o Jund lutar contra o Tron, porque o Tron é uma bad match horrível para o Jund. Então, talvez essa carta aí dê esse equilíbrio, né? Agora, uma coisa certa, no Standard essa carta vai brilhar, porque ela é absurda de forte pro nível do Standard. É, ela vai lidar com tudo, né? Tudo que possa te atrapalhar, criaturas, encantamentos, Planeswalker e afins, né? O drawback é relativamente pequeno pro T2, né? Você rampar o oponente com um terreno básico não é assim algo que vá fazer uma diferença substancial. Ah, tudo bem, rampar é sempre ruim, né? Mas eventualmente a troca é válida, né? E então assim, eu concordo com você. Eu acho que é uma carta que vai ver jogo nos 2 anos do que ela vai estar válida. E isso vai ser difícil lançarem algo que consiga combater esse tipo de remoção aí. Vai ser complicado. E é instantânea, mano. Na boa, precisava ser instantânea. O negócio apelão. Tá louco. Eu acho que esse é o melhor removal que eles lançaram, talvez desde Caminho pro Exílio, tá? É melhor que Melhor Fatal que Push. Push? É melhor que Fatal Push em termos de impacto. Eu acho que vai impactar mais do que Fatal Push. Só o tempo dirá, né? Fatal Push impactou muito, mas eu até falei, né, que ia demorar muito para lançar um removal melhor, mas eu acho que esse aqui é melhor sim, porque ele pega muito mais coisa que Fatal Push. E é instantâneo, cara. Essa vai ser uma das cartas mais xingadas no T2 atual, com certeza. A comparação que você fez pela questão do Abrupt Decay não poder ser anulado, você acha que no Modern, que é um formato que tem menos anulas do que o Legacy, por exemplo, você não acha que o Troféu Assassino chega mais perto, né, da utilidade do que no próprio Legacy, né? Que o fato de você ter muito mais counters aí, né, do que no Modern. Eu acho que varia muito com o teu deck. Você não vai, não é o tipo de carta que vai, por exemplo, te fazer criar um deck novo, te fazer passar a jogar com um deck agora. Ela talvez coma um slot no Jund, por exemplo, o slot do Maestro Pulse, ou o próprio slot do Abrupt Decay, porque ela facilita uma match ou um conjunto de matches para aquele deck, e o drawback não vai pesar tanto. É, agora, não tem um efeito, acho que tão abrangente quanto outras cartas. E não vai te fazer, por exemplo, querer splashar as duas cores no teu Miracle só para jogar ela. Ela não é tão forte assim. No Legacy. Você acha que... Oi, perdão. Não, Pode falar. pode falar. Eu falar, no Legacy eu acho até mais difícil de entrar, porque o Legacy é muito mais rápido, né? E o Legacy tem um problema da força de vontade. Então, não poder ser anulado é ainda mais precioso no Legacy. Você precisa ter certeza que você vai destruir aquelas coisas. Tudo bem que às vezes você tem permanentes de custo muito alto, você tem terrenos que você quer destruir, mas eu acho que não vale a pena o risco. Talvez para um deck novo que se baseie muito em uma estratégia alternativa, tal, mas não para decks existentes, assim. Você acha que ela, em alguns decks, ela vai poder uma ser side da outra, independente de qual ser main deck? Boa Ou pergunta. você acha que não vale a pena? Boa pergunta, eu não pensei nisso. Eu não conheço as listas de Jund atualmente, tá? Mas do jeito que as opções de side são. O side é pequeno, né? No Modern, por exemplo, eu acho que os slots são muito preciosos para você colocar cartas que fazem praticamente a mesma coisa. Então a tendência, pelo menos nos primeiros meses, deve ser colocar o Troféu Assassino sim, no lugar de Pulse, até de Decay, e testar ver o que acontece. E usar o side para outras matches, para outras cartas, para outros tipos de deck, né? Para negar Storm, para negar decks de cemitério, coisas assim. Mas só o tempo dirá, né? É uma carta muito forte. Fiquem de olho aí, ela é só rara, então é mais um motivo aí para ficar feliz em abrir esses boosters. Já tá carinho no pré-lançamento dela. 120, né, ele? É. Uia. Vamos falar do Niv-Mizzet. Saiu o Niv-Mizzet novo, claro, é Ravnica, então tem que ter o um Niv-Mizzet, né? Niv-Mizzet, vírgula, Parum. Eu não sei o que é Parum. Até procurei ali, mas não é um título de alguma coisa, não. Não cabe a ele, pelo menos, né? De novo, ele é um dragão lendário e é um dragão mago também. E ele é só raro dessa vez, não é mítico. Ele custa 3 azuis e 3 vermelhas. Tá? É 5-5 voa, não pode ser anulado. Quando você compra uma carta, ele causa 1 de dano em qualquer alvo. E quando qualquer jogador joga uma instante ou feitiço, você compra uma carta. É muito legal para Commander. Só isso. É, vai ter combo pra caramba com ele, né? E assim, é difícil você sair no prejuízo jogando ele. Porque se o oponente Sim. gastou um removal para matá-lo, já você já vai comprar uma carta e já vai dar 1 de dano. Então, é legal. E ele também não pode ser anulado, que é interessante. É um investimento de mana muito difícil de se fazer, né? 3 azuis e 3 vermelhos. Então, para proteger o seu investimento. Mas vamos lá, que tem mais carta, cara. Começou a especulação de Pauper aí. O que você traz pra gente? É. Trouxe, ainda não tem nada, né? Ainda é também no ramo das especulações. Então, se é uma criaturazinha, humano xamã, é a pintora de marca Dalma. Ela tem o custo de duas genéricas e duas pretas, 2/3. Ela tem essa maravilhosa habilidade de necronutrimento. Então, quando ela entra no campo de batalha, a criatura alvo recebe ameaçar, né? Ganha ameaçar e recebe mais X mais 0, onde até o final do turno, sendo X o número de cards de criatura em seu cemitério. Potencialmente você pode ganhar ter esse bônus aí de vários decks, né? Qualquer deck com preto aí sempre vai ter cards no cemitério, decks UB, Angler Delver, né? Sempre jogam cards para cemitério. Você tem o Vigiar aí agora, né? Que você joga cards para cemitério, etc. Mas uma dos decks que o pessoal comentou que ela poderia ver jogo é no BG, ou Abzan, ou Jund. Torture Existence, né? Oh, adoro esse deck. Que é aquele encantamento de uma preta que você descarta uma criatura e volta uma criatura do cemitério para sua mão. Então é especulativo, né? Sim. Porque o hotel me perguntou, mas será que não tem nada que possa ser mais relevante para uma criatura, né? É o que a gente ficou pensando. É um corpo, né? Uma criatura, um custo ok, que dá esse bônus e é recorrente com o Torturage, né? Então, assim, não é que ela individualmente seja muito forte, mas ela te possibilita a recorrência, né? Então, você pode estar fazendo isso várias vezes e com isso você poder gerar o dano que normalmente o Tortoise não consegue dar, né? O Tortoise ganha vida, Sim. né? Com roer até os ossos, ele evita dano com o Spore Frog, mas ele chega num ponto do jogo ali que normalmente ele não consegue ganhar. Ele remove com Cryptrats, ele consegue baixar um Blastoderma e gerar uma certa pressão, né? Mas ele não tem nada ali que consegue dar dois, três ataques ali e reduzir muito a vida do oponente. Então essa carta pode te ajudar nisso. Eu É como o Pia consigo falou ver lá. isso acontecendo, porque é um deck que joga Sim. as criaturas para o cemitério com muita facilidade, né? Ele se mila com muita facilidade. Então, um cenário bem plausível é você dar mais 6, mais 8 para uma criatura só, né? Sim. E, mas ele tem um drawback nele, que você vai ter que ficar falando Necronutrimento. É, acho que o pior da carta é o nome da habilidade. Vamos para Boros, então. Ele tem uma carta dupla aqui que é rara, tá? É Resposta e Ressurgência. Eu acho que vai ser essa a tradução. A resposta é uma instantânea, ela é duas híbridas Boros e ela causa 5 de dano à criatura alvo atacante ou bloqueador. Então, praticamente destrói uma criatura. E Ressurgência custa 3, uma branca e uma vermelha. É um feitiço que diz as suas criaturas ganham iniciativa e vigilância até o final do turno e depois dessa fase principal tem um combate adicional e uma principal adicional. As duas partes eu acho que são muito legais. Você tem um removal de um lado e você tem uma carta para quando você já está com a mesa mais ou menos dominada, então ela praticamente dobra o dano das suas criaturas, ganhando, te dando uma fase de combate adicional, né? Então eu não me surpreenderia em ver essa carta jogando, né? Lembrando que não tem fuse aqui, tá? Só pode ser uma ou outra. Isso. Isso no limitado vai ser uma desgraça, hein? Ah, muita gente vai perder jogo para Ressurgência. Vai, Muita vai. gente, muita gente. Mas vamos lá. Tem uma carta legal que você separou aqui pra gente que fala sobre recarregar. Isso. É Radical Idea. Imagino, não sei se a tradução vai ser ideia radical. É uma instantânea de custo uma genérica e uma azul que você compra uma carta e ela tem o Jump Start, né, que é o recarregar. Né? Então você vai pode castar ela do seu cemitério descartando uma carta em adição ao custo dela, né? Vai poder castar ela de novo. Boa. Isso não Então é tipo pensar duas vezes. Ah, não, pensar duas vezes não tem que descartar carta. É, então, não tem que descartar, mas acaba ficando com um custo a menos, né? Você consegue usar duas vezes, descartando uma carta e pagando duas manas só. É, até a comparação óbvia é com Think Twice, não tem jeito. Mas assim, ela te possibilita outras ideias, né? É, esse Jumpstart ainda, a gente não sabe, né? Que vai sair algumas cartas comuns relevantes aí. Mas o fato de você poder descartar. E ainda assim comprar a carta, né, pagando um custo relativamente baixo, te possibilita fazer algumas outras jogadas que eventualmente você não consegue fazer com cartas que dão só draw, né, cantrips normais, né. E tipo, dependendo da sua pool no limitado, se você tá jogando de Golgari e splashando azul ou vermelho, você usa essas cartas de Jumpstart para descartar criaturas e alimentar o Necronutriment. Também tem Sim. esse tipo de interação. Vamos ver, né? Essa é o tipo de carta que vai dar enabler de muita coisa e também tem potencial de jogar muito no limitado. Tipo de carta essencial aqui para estar na coleção. Bom, por fim, ele tem o Comedor de Sonhos. É uma Esfinge Pesadelo mítica. Ela custa 4 e 2 azuis, 4 e 3 voa e tem lampejo. Olha só que legal. Isso aí já é legal, né? Lembra o Titã Azul atualmente. E o que que ela faz? Quando ela entra em jogo, você devolve uma permanente que não seja terreno para a mão do seu dono, né? Mas só permanente do oponente, tá? E você também dá Vigilância 4. Não é vigilância, né? O que que é surveio mesmo? Vigiar, né? Vigiar 4. Puta, vigiar e vigilância vai dar uma merda isso aí. Mas você dá Vigiar 4. Vigiar 4 é muita coisa, cara. Eu acho que é equivalente a comprar uma carta e meia, ou até duas cartas, na verdade. E, pô, tem flash, tem 4-3 voar e tal. Tudo bem que morre, né, pra Lightning Strike, pra qualquer tipo de raio do standard atual, mas eu acho uma carta legal. Acho uma carta bem considerável. E vai chutar bundas também no limitado. Sim, acho que nos formatos, nos construídos aí, acho difícil, dificilmente ver jogo, né? Não sei se, a menos que essa questão do surveio, né? Do vigiar aí, veja bastante jogo, né? Porque se ela for uma habilidade relevante, o surveio 4 vai ser muito bom, né? Mas, no geral, é realmente uma bomba pro limitado mesmo. Pena que é mítica, né? Pois é, vai aparecer pouco aí nos limitados. Vamos falar de outra coisa aqui. Tem um app de Magic para lore. Será que é oficial isso aqui? A gente estava perguntando se tem algum problema de trademark aqui, de propriedade intelectual aqui. Mas eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. O Leonardo Luz postou na comunidade do Magic Brasil que tem um app que você pode baixar agora que se chama com o nome Lore of the Multiverse, onde você consegue ler o lore de Origins atualmente. Depois ele vai alimentar com outros lores. Mas você consegue ler tudo direto no app dele. Eu vou colocar o link aqui para quem quiser baixar. E é gratuito o aplicativo, tá? Mas uma facilidade para você não precisar navegar naquele site horrível da Wizards. Uma outra coisa, falando em lore, o Eduardo que postou pra gente aqui nos padrinhos, tem um livro de verdade, de papel, que tá presente em algumas bancas aí do Brasil, que conta toda a história de Origins. Ele tá em português, traduzido certinho, tem várias imagens, né? Ele é feito por qual editora mesmo? Eu esqueci. É uma editora... da Agostini, né? Isso, essa mesma. É uma editora conhecida aqui. E é um livro que parece ser muito bem feito. Tem até um vídeo, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver, tem o vídeo aqui dele folheando algumas partes, né? R$15, R$14,99, na verdade, essa primeira edição. E tem outros vindo por aí, viu? Nós até questionamos, né, por que é que não tem tanta divulgação desse produto ainda? E uma fonte secreta nos disse que talvez seja um teste de publicação da editora, tá? Porque até onde nós vimos, não tinha nem no site da própria editora. Então talvez seja só um teste de publicação, ver se tem interesse e tal, como é que tá saindo. Fica o convite aí para quem tiver a oportunidade de dar umas pesquisadas nas bancas da sua cidade aí, e nos avise, né? Se por acaso encontrar aí, tiver algum amigo que encontrou, manda pra gente qual cidade foi, se puder tirar uma foto, mandar um vídeo, pra gente ir compartilhando esse tipo de informação, né? Porque se realmente é um teste de publicação, quanto mais a gente fazer o processo girar, quanto mais essa informação girar e a procura começar a surgir, pergunte a banca que você vai, ou se você não vai, pergunte mesmo assim, se tem possibilidade de trazer isso pra sua cidade, pede pro cara da banca procurar isso aí, entrar em contato com a editora, né? E se realmente for um teste, vai ser a forma que eles vão ver de que o produto está sendo procurado, né? O curioso é que a pessoa que postou isso, né, também não sabia se era um produto oficial, não sabia de divulgação nenhuma, e falou: eu só sei disso porque eu trabalho na banca. Eu recebi aqui e falei: ué, eu jogo Magic e não sabia disso, como assim? E foi lá no grupo perguntar, história engraçada aí. Não parece que parece realmente que é oficial, né? Porque essa própria editora, né, tem histórico de lançar produtos oficiais. Sim, é verdade. Às vezes fora de time, né? Sei lá, é alguma coisa de algum desenho que tá alguns anos ou meses já fora da TV, mas aparentemente são todos produtos licenciados, né? Aparentemente, sim. Vamos falar de um torneio que vai acontecer aqui em São Paulo, o Legacy. Se você joga Legacy aqui, vou deixar um link para você entrar no LPL, na Liga Paulista Legacy, que vai acontecer um torneio esse fim de semana, dia 16, na Epic Game. Então corre lá, porque torneio Legacy precisa encher para fomentar o formato. E ele, os correios, má notícia, falando em Legacy, carta importada, né, Reserve List, mais uma má notícia: a partir de agora, os correios, na verdade a partir de umas duas semanas atrás, os correios passarão a cobrar R$15 em todas as encomendas do exterior, independente de ter parado ou não na alfândega, tá? Então cuidado na hora de fazer suas contas, lembre-se de que vai custar R$15 a mais para o correio liberar a sua coisa importada. Qualquer tipo de produto, qualquer quantidade, vai custar isso. Eu tava conversando com um amigo meu sobre isso aí, né? Porque assim, essa questão de produtos importados da China tá desenfreada, né? O pessoal tá comprando de tudo e num volume grande já, né? E aí o pessoal viu, né, que isso tá acontecendo, que tá passando pela alfândega, etc. E ao invés deles procurarem uma forma coerente, né, de resolver a situação, fazer uma tributação correta. Ah, não, vamos diminuir a tributação do produto, vamos imaginar uma forma eficiente de trazer isso para cá, etc. Né? Não, talvez esteja falando besteira em termos de comércio, mas pensar numa solução definitiva pro processo. Não, vamos ganhar o nosso em cima e deixa o barco correr do jeito que está. Ah, cara, mas você tem que ver que assim, o Correio não tem os monopólios. Ah, não, peraí, eles têm, droga. Ele continuando com notícia triste aqui, teve o Nacional. Agora a gente vai cobrir ele em termos de resultado na semana que vem, mas ficamos sabendo aqui através de relatos, né, até de gente que estava lá, a confirmação. A gente nem queria falar disso, mas tivemos a confirmação sim de que o Bertu, o Lucas Bertu, né, ele foi desqualificado do torneio. Ele estava jogando, disputando uma vaga no top 8, se eu não me engano, era a penúltima rodada antes de entrar no top 8. Ele estava jogando contra uma moça e ele tentou matar uma Hazoret com Burn Spell, sem ter o seu Skarmage na mesa, né? Deu lá dois Burn Spell e tentou matar. Ela chamou o juiz, ou as pessoas que estavam em volta chamaram o juiz, e parece que o Bertu, é lógico, ele é campeão de Pro Tour, né? Então ele sabia que não podia matar. E na hora ele foi desqualificado porque ele se contradisse, o juiz achou que ele estava tentando mentir para ele. Então ele foi desqualificado porque isso faz parte das regras, né? Você não pode se fazer de bobo, não pode tentar enganar um jogador e um juiz, que é pior ainda. Então, ele foi desqualificado do torneio. Notícia triste aí pro Magic, principalmente porque abala a fé, né, nos ídolos aí que a gente tem. A gente, infelizmente, a gente teve uns dois, três programas atrás, a gente teve aquele caso no Pauper, né? De Isso. o rapaz desvirou os terrenos aí sem poder. E aí agora, né, mais um caso infeliz aí dessa situação, né? Acho que a gente a pessoa tem que ser responsabilizada pelo ato, né? E servir isso como exemplo para as outras pessoas que, gente, isso não deve acontecer, sabe? Coíbam isso de todas as formas. Se você vê isso acontecer, chame o juiz, chame o lojista, chame alguém, sabe? Não, não vamos deixar esse tipo de situação ser uma marca, sabe? Ser isso que o pessoal lá fora vai ver, né? Não que só brasileiro faz isso, não, longe disso. Mas a gente sabe que o brasileiro já tem essa fama de querer levar vantagem, né? E aí lá fora isso acaba se tornando maior do que realmente é, né? E o caso deles às vezes é abafado, né? Sempre tem um pano quente em cima e tal. Mas acho que no geral a gente tem que coibir isso. Claro que zerar a gente não vai conseguir, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte para não deixar isso acontecer, sabe? Tipo, Isso isso é aí, um ele jogo, né? tem que comemorar que foi encontrado o erro, né? Alguém foi pego Sim. tentando roubar dessa forma. Então, e essa parte tem que ser comemorada sim, né? E a gente espera aí que o Bertu tenha celeridade em se desculpar, se não, em alguma mídia social, né? Facebook, Twitter e tal. Porque é a partir desse momento que você começa a se recuperar, né? E a mostrar que você é humano também, né? Todo mundo comete erros. Ele é um Sim, grande jogador, sim. ele joga muito tempo, cara, muito tempo mesmo que ele está presente nos grandes torneios nacionais aí, e tem tudo para voltar. Basta se concentrar e tentar focar agora, né, em recuperar o prestígio que eventualmente se perde ao passar por isso. Mas todo mundo tem direito de errar e voltar, então Com boa certeza. Acho que recuperação aí para ele. o que você comentou é o ponto, né? Ele, né, tem a humildade de dizer que errou, né? De cometer um erro e procurar tocar a vida, né? Não deixar que isso se repita, né? Que isso fique marcado para ele, né? Que isso ele fez isso, né? Seja conhecido como a pessoa que fez isso, né? A gente não quer, a gente quer lembrar dele pelas conquistas que ele teve, que ele levou o Brasil lá Exato, fora, né? exato. Como grande jogador de Magic que ele é. Então, fica aí a nossa mensagem de que erros acontecem, mas cabe a nós transformarmos isso em algo que pode ser útil principalmente para a pessoa e no geral para a comunidade, né? Exato. E parabéns aí à jogadora e aos juízes, né, lá do torneio que conseguiram detectar, né, esse momento aí e agir de acordo. Deve ter sido um momento chato, difícil, e o pessoal fez a regra do Magic valer. Muito bem. Fala de coisa boa, então. Ele vai ter GP Estocolmo semana que vem e o Grilo vai jogar. Então vamos ter um reporte aí de 0-3 drop dele. Não, o Grilo não vai fazer isso com a gente. Ele vai jogar até o fim, eu tô brincando. É Modern, viu? Ele gosta de Modern. Então, esperamos aí que ele mande um reportezinho, sim. Vai sim, vai sim. É, que, mas tem um canal novo também, novo entre aspas, né? Porque ele já tem alguns meses, mas recentemente tem postado mais vídeos, que é o canal Card Games Brasil. Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ver. Tem gameplay de Brawl, tem ele abrindo boosters, né? Então, é mais um canal interessante, mais conteúdo pros BRs curtirem aí. É, um abraço pro Adriano aí, que é o host do canal aí. Quem? O Adriano. O Adriano, boa. É Adriano Neves? É isso? Isso. Ah, tá. Eu vejo pelos nomes lá do grupo. Abraço para Adriano. E, por fim, ele tem uma pesquisa da Wizards. Eu vou deixar também o link aqui. É uma pesquisa sobre Magic em geral, tá? Você, por exemplo, a primeira pergunta é: qual desses planos aqui você gosta mais? Aí tem todos os planos explorados até agora de Magic. Tem alguns que estão faltando aqui, hein? Rabiá, por exemplo. Sacanagem. Essas pesquisas são sempre relevantes, né, para Wizard, né? Para poder dar um norte, às vezes, em expansões, em coleções, sim, em produtos, né? Então, quem tiver um tempinho... normalmente essas pesquisas são longas e às vezes tem perguntas meio repetitivas e tal, mas tenham paciência e respondam com a maior sinceridade possível aí, porque é uma das nossas formas de passar o feedback para a empresa do que a gente sente em relação ao nosso joguinho preferido aí. Isso aí. E quem curte Cubo, vai ter Legacy Cubo lá no Magic Online até dia 27, ou seja, até o finalzinho do mês de setembro dá para jogar um Legacy Cubo. Não é o melhor cubo, mas é o que tá aí, né? Fazer o quê? É o que tem. É o que tem. E voltamos já. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Olá, preços. O pessoal tá se concentrando muito em Ravnica agora, né? Mas tem algumas coisas que estão penando aí. Por exemplo, no Modern, uma carta subiu muito de valor. Subiu 40%, já tá $6. É uma rara, se chama Notorious Throne. É um feitiço tribal de Rogue, né? O que é Rogue mesmo? É Ladino. Ladino. É de Ladino. Isso. É aquele feitiço tribal que você pode fazer fichas e também jogar um turno extra, se você pagou o custo de Parole. Eu esqueci como é que é Parole, tá? Nossa, tô esquecido. É muita habilidade para lembrar. Mas enfim, já tá $6, então cuidado aí, pessoal. Não tem mais nada de mudança bem significativa no Modern, não. Acho que precisa de mais spoilers aí pro pessoal começar a arquitetar, né, as mudanças de preço. No Standard, por outro lado, né, muitas coisas estão na corda bamba. E tem muito M19 ainda mudando, né, tipo o Nicobolas, o Sarkhan novo, eles estão caindo um pouquinho já, né, na segunda semana. O Nicobolas já caiu para 30, em média $30, que é tenso demais. Eu acho que a Liliana de M19 tá cara ainda, ela tá $8 em média, R$30 por uma planina alta dessa, acho que não vale ainda, porque ela é muito específica tribal, e pelo que nós vimos nessa próxima coleção aí, não tem tanto apoio tribal assim, né? Tem Undergrowth ou Necro... Necronutrimento. Necronutrimento. Mas não tem tanto apoio específico pra zumbi, então não sei se ela vai continuar jogando. Um Teferi tá quase $50 ainda, muito caro mesmo. E por fim é isso. Oi, Elis, você ia falar? Não, eu ia falar que é tudo especulativo ainda também, né? Então, o negócio tá tudo. Tem várias cartas aparentemente nada a ver que tá subindo, né? Algumas que aparentemente eram boas e estão caindo, né? Acho que algumas cartas que a gente vai ver provavelmente subindo bem são os terrenos de Ixalan, né? As checklands aí devem subir um pouco. É porque checklands, né, com choque land combina bem, né? Com choque, né? Então aquelas mais baratas, né, que eventualmente ainda não estavam jogando. Então quem tiver interessado, eu imagino que até Ravnica ainda vão estar preços interessantes para poder pegar. Sim. Mas eu acho que no mais é especulativo. Ainda não dá para ter certeza do que vai valer a pena ainda não. Sim, as Shocklands é que são uma grande questão, né? Nós já sabemos que elas estão de volta e elas chegaram a custar antigamente até $5-6, né? Atualmente, a de Gatecrash, que é a mais recente, por exemplo, a Sacred Foundry, né, que é a Shockland Boros, ela está atualmente $15 em média. A de Guildas de Ravnica você consegue no pre-order por 10, então já teve aí uma grande queda, né? 50% de queda. Já a Izzet, que é a Steam Vents, ela está quase que na mesma faixa, está um pouquinho mais barata de retorno para Ravnica, né? Tá 13 dólares, e ainda está 9 dólares sim a de retorno ao retorno a Ravnica. Eu esperaria que todas ficassem abaixo dos 10 dólares, mas algumas, lógico, mais baratas do que outras, né? Então, um preço razoável aí para Shox de se esperar é de 30 a 40 reais aqui no Brasil, tá? Eventualmente pode ter alguma Shockland aí a 20 reais, por exemplo, a Boros, ou talvez. É que a Boros ainda joga Modern, mas talvez a, sei lá, a Golgari, não sei, Admir também joga bastante, mas talvez tenha alguma aí com potencial de chegar a 5 dólares e aí você passa para os 20 reais, mas eu acho que 30 reais a 40 reais é um bom chute para estabilizar esse preço delas. Sim, eu também concordo com você, eu acho que essas possibilidades, né, de cores de decks aí vão fazer essas cartas oscilarem um pouco nesse final de rotação e começo da próxima aí. Mas eu acredito que as checklists, para quem ainda não tem, como eu ainda não fechei todos os sets, vale a pena aproveita. Fecha set de todas. Invista em terreno. Sempre vai ser útil, seja para jogar T2, seja para jogar Modern, vai estar lá. O Commander também. Sim. O Commander, sim. E agora vamos ver quem chutou o Budas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast. E começamos o combate dando parabéns ao João Lucas Caparós, que venceu o Nacional desse ano. Parabéns a ele. Ele venceu de UBM de range. Lembrando que o Nacional foi standard, né? O top 4 também teve o Marcelo Rodrigues Cavalcante, que jogou de Hack dos Agro. Teve o Guilherme Merchan, Merkman, a Game, que jogou de Mono Red. E o Fabrício Rodrigues, que jogou de Turbo Fog. Ele, um Turbo Fog, fazendo top 4, hein, cara? A vantagem foi ver 4 decks diferentes aí no top 4, né? Mono Red, Hack dos Agro, tudo bem, vai. Tá bom, vai. Sacanagem foi o Mono Red cair justamente contra o Turbo Fog, né? Eu não vi quando terminou a partida, mas não deve ter sido uma partida fácil pro Mono Red. O Sanduíche tweetou o nome dos dois que foram para os dois brasileiros, né? Os finalistas que são os classificados para a seleção brasileira. Deixa eu ver isso aqui. Enquanto isso, teve um PTQ Modern no Mall, que foi vencido por um deck, eu só vou falar desse deck, tá? O Matir Life. Matir, quem não lembra, né? O Matir of Saints, que é aquela cartinha que vai no Soul Sisters e você sacrifica pra ganhar várias vidas. É um deck baseado nessa carta e em ganhar vida, venceu o PTQ inteiro, cara. Impressionante. Tem também um set de Serra Ascendant, tem Traben Spectre, tem Ranger of Eos, né? E tem o outro set que tem a de Caminho pro Exílio, só. Tem dois Proclamation of Rebirth, que é uma carta lá da Ravnica original, né? do bloco de Ravnica original. Tem alguns Mass Removals, como Colega de Deus, Dia de Julgamento e tal. Tem Crisol dos Mundos, Runa de Halo. Mas eu acho que a cara desse deck aqui, ele é mais pela Emeria, né? É o deck que usa Titã do Sol, usa a Emeria e usa Proclamation of Rebirth também, que é pra voltar os Matirs. Então ele consegue segurar jogo, ganha muita vida e eventualmente travar o oponente, né? Com todos esses removals, com Runa de Halo, Crisol dos Mundos destruindo terrenos do oponente também, e buscando várias planícies para poder completar o jogo com Emery. Então, é legal ver um deck assim, bem diferente. Sugiro o pessoal que curte Modern buscar a lista dele para dar uma olhada. Quem perdeu para esse deck, com certeza não ficou nem um pouco contente, né? Eu imagino o oponente ganhando vida, dando fog, Colega de Deus, né? E você com um deck de... Eu já tô até começando a imaginar, ó. Se você olhar o resto do top 8, a gente não vai falar, mas no top 4 tem um Burn. Sim. E no top 8 tem outro Burn. Então você já sabe quem que esse deck enfrentou, né? Não, ele enfrentou na final um deck de Titã, um deck de... Mas nas outras eliminatórias, ele tem grande chance de ele ter enfrentado os outros dois Burns, né? Com certeza. Cara, que engraçado, né? E justo um deck que ganha vida, super bem posicionado, né? Super bem posicionado. Você imagina a felicidade do cara quando o cara abre de March of Saints e revela seis cartas na mão e ganha 18 de vida, né? Puta vontade de virar a mesa, né? Nessas horas. Por isso que é bom jogar Magic Online. Você vira a sua mesa, não machuca ninguém, entendeu? Não toma banho também. Ai, cara. É, vamos pro Vintage Challenge. A gente nunca fala de Vintage, então vamos aproveitar essa parada aí que teve essa semana para falar desse formato, né? O primeiro formato Magic original. Teve um Vintage Challenge que paga muito bem, né? Um grande torneio lá no Magic Online. E teve 4 decks de Shops no top 8, né? Mas ele foi vencido pelo Mentor Paradoxal Storm. Na verdade, é um deck de Storm com Paradoxal Outcome, só que usa Mentor. Eu achei interessante destacar. Apesar de ter sido restrito, Mentor ainda aparece em decks assim, né? Também tem outro deck de Paradoxal, ele, só que esse é para gerar mana e para brincar com as coisas. Ele usa Eraio e usa... Deixa eu abrir aqui, cara. Cadê? Eu adorei esse deck. Não, ele usa Paradoxal, mas não é de Storm. Cadê? Eu tenho que passar por todos esses shops aqui. É um shop atrás do outro. Cadê? Paradoxal. Aqui, além do primeiro colocado, tem esse outro que ficou em terceiro lugar. Isso, justo o terceiro lugar. Ele vai de Tinker, vai de... 3 Mox Opala, por exemplo. 2 Mistress Bubble, porque... Ela custa 0 mana, então dá pra você voltar com o Paradoxo, comprar cartas, coisas assim. E o Zeraio, Blightsteel Colossus, pra baixar com o Tinker, ou se você conseguir usar muita mana. Ah, e a novidade que eu queria destacar desse deck é 2 Karns, o Karn novo, tá, de Dominaria, invadindo aí o Vintage, bem legal de ver. E 2, hein, deck cheio de Tutor usa 2, não apenas 1. Tem também um Dread nesse top 8 e um deck de Ulf. A gente falou de Ulf semana passada, né, olha ele aí no Vintage. Ali. De quem? Ulf, o Juramento dos Druidas. Ah, sim. É um deck que tem geralmente dos druidas para 3 criaturas ali. Grizzlebrand. Grizzlebrand você entende, né? Porque, pô, é 7-7, voa lá. Uhum. Link, você compra carta. Então, tipo, dá pra entender por... E ele é muito caro de baixar 4 manas perdidas. Então dá pra entender por que você vai tentar baixar ele de uma forma roubada. Agora, a outra criatura que tem 2 cópias é simplesmente por isso. O fato de você distribuir esse dano, ele trespassa várias dificuldades que aparecem, né? Por exemplo, um deck de shop cheio de bichinho, um deck de fichas do mentor, por exemplo. Você poder dar dano direto na cara do oponente com 2 ataques apenas e matar o oponente. Então, isso aí conta. Né? Mas é interessante porque ele não parece tão forte assim, mas ele tá super bem posicionado nesses decks. Então, tá aí Titã do Inferno no Vintage. E, por enquanto, é isso. Eu acho que tá na hora de cutucar o teu balde e pedir pra ele trazer o Thiago pra falar pra gente sobre o Diário do Planinal. Vamos lá? Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. Pelo sotaque eu vejo você é carioca, né? Mora no Rio mesmo? E exatamente, carioca da gema. Acabou de voltar, né? Você esteve no Nacional aqui em São Paulo? Acabei de voltar de São Paulo, voltei hoje de manhã, cheguei hoje de manhã, né? A gente tá gravando isso numa segunda-feira. Isso. Foi um final de semana longo, cheio de percalços, mas cheio de coisas muito boas também que em breve estarei compartilhando aí bastante com a galera. Mano, pois é, você tá em todas. Ah, se me chamar, eu tô mesmo. Sempre que tem torneio, coisa assim, eu te encontro lá. Fazendo conteúdo, né? Conversando, filmando e tal. Fala um pouquinho, então, sobre o pessoal conhecer o canal também, né? Quem é o Thiago, né? Você é carioca mesmo, mas, por exemplo, de onde você... quando você começou a jogar Magic? Pô, cara, eu comecei a jogar Magic por volta de 99 a 2000. Conheci o jogo numa Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. E fiquei a minha vida toda jogando apenas em casa com os meus amigos, sem pisar numa loja de Magic. Até que em 2015, quando lançou Origins, assim, eu conheci uma loja perto da minha casa. E aí, cara, voltei a jogar com tudo, né? Jogador de Magic é aquilo, sempre dá um tempo, né? Sempre, por conta ou de trabalho, ou de faculdade, de alguma coisa, sei lá, namoro, enfim. E aí eu voltei com tudo e voltei muito apaixonado, não só pelo jogo, mas pela comunidade, né? Você fala aí que, tipo, tô em todas. É porque realmente, cara, eu, desde que eu voltei a jogar, acho que eu não perdi quase nenhum evento. Foram pouquíssimos eventos nesses 3 anos, assim, que eu acabei... 2 anos, né? E pouco. Acabei perdendo. Mas sempre que eu tenho a oportunidade de viajar, eu vou. Sempre que eu tenho a oportunidade de, né, que rola algum convite de trabalho, essas coisas, eu tô dentro, porque eu sou apaixonado pelo jogo, sou apaixonado pela comunidade. E mais do que tudo, né? O meu canal hoje, eu faço dele um veículo de... Assim, de... compartilhamento do que é a comunidade. Então, por isso que eu gosto muito de estar nos eventos, porque é onde eu filmo, eu mostro muito de como que é o evento pra galera, às vezes, que nunca foi e que quer ver, ou pra galera que às vezes tem uma visão errada de um evento ou outro, achando que é uma coisa assim, muito de somente o jogo, e não vê que tem toda uma coisa assim bacana de encontro, né? Do verdadeiro gathering, né? Em Sim, volta sim. daquilo. E também fazendo entrevista com a galera, mostrando os ícones, as personalidades da comunidade. Né, as pessoas que têm um papel ou que desenvolvem um papel legal e às vezes muita gente não vê, né? Eu gosto muito de mostrar isso pro pessoal. E você joga, porque eu nunca tive jogando Cara, então nos torneios, pelo menos. Você sempre está nos torneios, mas eu nunca tive jogando. eu cada vez menos tenho jogado, cara, porque, pô, ou eu vou pra tá cobrindo evento, ou eu vou pra tá fazendo parte da coverage. O que eu gosto muito, que pra mim é, sabe, é fantástico. O meu último grande evento que eu joguei, se eu não me engano, foi o Circuito Liga Magic, a final, né? A oitava temporada, eu acho, ou sétima, Ah, olha. foram 130 e poucos jogadores, final de standard, né? Aí eu joguei, fiquei ali em 39º, sei lá, não mandei muito bem, não. Mas eu amo, eu falo muito pro pessoal, cara, eu amo competitivo. Até há pouco tempo atrás, assim, até o começo do ano, eu tava me dedicando muito aos PPTQs, né? Então eu tava treinando bastante, jogando o máximo que dava. Inclusive, eu tava no começo do ano, os 3 primeiros meses, sei lá, eu joguei poucas vezes, e as poucas vezes foram só em torneios assim, valendo alguma coisa, né? PPTQ, esse tipo de torneio competitivo. Mas aí eu fui, ao longo do ano aí, muitas coisas foram acontecendo, e aí eu deixei um pouco de lado essa questão da competitividade e tô focado mesmo agora, muito focado mesmo na produção de conteúdo. E por isso que a galera não me vê muito jogando. É, mas olhando o teu canal, a forma como o conteúdo é produzido, você vê que esse tempo de dedicação se paga, sim, na qualidade do conteúdo, da edição. Então existe esse ganho que é bem perceptível, né? Lógico que nós temos que comparar com outros canais, outros produtores e tal, e a gente vê que o seu, não é só pelo tempo, né, que o canal existe, mas é pelo amadurecimento também da forma como você se comunica. Você sabe para quem você está falando, né? Você sabe que tipo de conteúdo você quer produzir e aí dá os passos para poder fazer da maneira mais adequada, de acordo com as suas ferramentas. Então, dá para perceber bem. Eu vejo aqui no seu canal que você tem vídeos mais conversando mesmo, né? Como o Nacional, que foi uma live, o do Pro Tour, que a gente vai falar mais para frente, o do Hall da Fama. Mas tem uns gameplays físicos também. Tem eu achei muito, muito interessante o tom que você dá para alguns vídeos. Tem um de Deck Box Review, ultra pobre. Eu adorei. Eu adorei, mas também tem entrevista, né? Você é o cara que pega as entrevistas. Você fez uma muito legal com a Carolina, lá no GP São Paulo. Não sei se foi no GP ou no Circuito Liga Médica, mas a Carolina foi quem ganhou aquele prêmio no GP, né? A mulher mais bem Isso. classificada. Isso. A Carol Anil, eu conheço ela há um tempo já, porque ela é do Rio, e desde que eu comecei a frequentar como eu falei, o circuito mais competitivo aqui no Rio, de PPTQs e tal, eu sempre esbarrei com ela. Já joguei contra ela é uma ótima jogadora. E eu tô muito feliz porque ela recebeu o convite, né, para escrever para a Liga Magic, que acho que é um veículo muito importante, sobre Magic aqui no Brasil. E ela tá mandando muito bem, porque acho que ela escreve muito bem, ela Escreve aborda na assuntos. liga muito bem, Ela verdade. aborda assuntos muito interessantes e não é à toa que ela tá, tipo, fazendo muito sucesso. Aí, essa entrevista que eu fiz com ela foi aqui na loja que eu tô trabalhando agora, na Paradise, e aproveitei que teve um PPTQ aqui que ela veio jogar, né? E aí, aproveitei pra trocar uma ideia sobre esse prêmio que ela ganhou lá no GP São Paulo. Ela mandou muito bem, muito bem. E não treinou, não teve muito tempo para treinar, né? Então, para mim, ela é uma das, hoje, das personalidades, assim, do jogo, da nossa comunidade, né? Que é legal a galera seguir, ver o trabalho que ela tá fazendo. O meu canal, eu falo muito para as pessoas que eu também quero fazer dele um hub, né? Um lugar onde eu possa compartilhar o trabalho de outras pessoas também, o trabalho que eu admiro, sabe? Então, eu sempre me deixei, assim, eu sempre tentei me colocar numa posição onde eu pudesse ser o mais fácil, ter mais acesso para as pessoas poderem se comunicar, trocar ideias comigo, fazer colaborações, entendeu? Eu tento sempre estar bem aberto a esse tipo de coisa para poder estar ajudando outros. E, assim, eu acho que eu tenho conseguido ao longo desses últimos 2 anos. Eu recebi muita ajuda de algumas pessoas, entendeu? Para poder conseguir cada vez mais, né, aparecer, ser reconhecido, ter o trabalho reconhecido. Então, eu tenho algumas pessoas que eu tenho que agradecer muito, muito mesmo, do fundo do coração, por eu hoje poder estar conseguindo desenvolver melhor cada vez mais o meu trabalho. Então, eu acho que nada mais justo, né, do que eu também retribuir ajudando outras pessoas que, de repente, estão começando. Tem uns que já estão há um tempo, mas que não, eu acho que não recebem a devida atenção que merece, né, pela importância. E é aquilo, eu não faço distinção, né? Para mim, o meu canal tem espaço desde do cara que é, por exemplo, o PV, que é o pro player máximo, né, o ícone máximo da nossa comunidade, uhum, até o cara que tá com um canal com 100, 200 inscritos começando agora, mas que eu admiro o trabalho, entendeu? Que eu vejo que pode ter um futuro, um crescimento. Certo. Qual a tua idade atual? Eu tô com 30 anos. Ah, não parece. Pokéball, muito obrigado, fico muito feliz com você. Não parece, quem vê o Thiago pessoalmente também nos vídeos, não parece. E o Yoda? O Yoda vai fazer 3 anos no começo do ano que vem, é meu mascote, né? O pessoal, assim, que é mais... que acompanha bastante meu trabalho e tal, gosta muito. Às vezes o pessoal gosta mais do Yoda do que de mim. Eu não fico triste com isso não, porque realmente o Yoda é muito carismático. O cachorro é muito bonito. Ele vem numa ficha, né? No cartãozinho que você... Dá pra... Isso. Eu resolvi tratar ele um pouco como mascote do canal, né? Ele já apareceu em diversos vídeos, de vez em quando ele aparece nas lives e tal. E como ele começou a fazer muito sucesso, assim, com as pessoas, o pessoal sempre perguntando por ele. Eu passei alguns perrengues com ele, assim, no começo do ano também, que ele ficou bem doente mesmo. Ah, chegou a ficar internado. E a galera, tipo, se preocupou muito, cara. Mandou muitas vibrações positivas. E isso me deixou bastante feliz, sabe? E ele se tornou mais uma forma de eu me conectar com as pessoas. Então, eu fiz a ficha dele, né? Que serve como o cartãozinho do canal. Então, atrás as pessoas... Eu queria fazer um cartão onde as pessoas não simplesmente, sei lá, pegassem e jogassem fora, sabe? Mas que elas pudessem guardar como uma lembrança. Aí me veio a ideia de fazer uma ficha do Yoda onde as pessoas pudessem personalizar, né? Desenhar. E aí deu muito certo, porque as pessoas adoram. Às vezes até pessoas que já têm o meu cartão, né, do canal, pedem mais fichas pra poder fazer mais personalizações. Ter ali no, sei lá, seja no deck T2, Modern ou no Commander. Eles têm as fichinhas do Yoda lá desenhadas com a criatura que eles gostam, que eles precisam usar. Bacana. Ô Thiago, de onde vem o nome, né? Diário do Planinal? Então, cara, foi uma coisa que eu fiquei muito tempo... A parte de nome, acho que pra quem começa a produzir conteúdo e quer criar um canal ou uma página, um blog, enfim, acho que o nome é o mais complicado, né? Porque você quer, ao mesmo tempo, que seja um nome que tenha um significado, que seja marcante, que seja fácil... Seja googlável. Exatamente. Eu fiquei pensando muito, muito, muito, mas assim, o meu medo era, tipo assim, pensar muito, muito, muito e nunca tirar do papel a ideia. E aí a minha ideia era justamente fazer um canal onde eu compartilhasse minhas experiências como jogador, né? A princípio era isso. Aí foi evoluindo e tudo mais. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça é que, por exemplo, o personagem, né? Como podemos dizer, o personagem mais importante do multiverso seria os Planinautas, né? Sim. Os Planeswalkers. Eu, na época, não quis botar o Planeswalker em inglês, porque como eu sempre pensei em fazer um material totalmente voltado para o Brasil, né? Para a comunidade brasileira, então eu resolvi traduzir, né? Eu já tinha visto a palavra Planinauta ser bastante usada, né? A Wizards acabou abolindo uma época, mas hoje voltou a usar, agora com a lore traduzida. Isso que eu ia falar, que bom seria se a própria Wizards compartilhasse da sua ideia. A gente tem que chamar de Planeswalker e depois de Planinauta de novo. Todo mundo sabe o que é um Planeswalker, mas tipo, Planinauta é mais fácil, né? Vamos lá, vamos ser sinceros. Planinauta acaba sendo mais fácil. Sim. E aí a ideia seria realmente fazer o diário de um Planinauta. Então, tipo, se um Planinauta ele, sei lá, anotasse, fizesse suas anotações diárias, suas experiências, e tivesse ali o diário aberto para quem quisesse ler, entendeu? Aí acabou que eu fui meio que diminuindo, né? Eu achei que diário de um Planinauta ia ficar muito grande. Aí foi para diário do Planinauta e tal. Aí no final eu fechei com a ideia de diário Planinauta, que aí as pessoas poderiam também meio que dar seus próprios significados pro nome, entendeu? Boa dica, boa dica. E o que que rola no canal? Ouvindo de você mesmo, né? Assim, eu queria aproveitar também que você fizesse uma avaliação sobre para onde você quer levar esse conteúdo, né? O que você produz hoje e o que você quer passar a produzir no futuro do canal. Pô, hoje eu tô muito focado em duas coisas, né? Eu faço todo tipo de conteúdo, principalmente, assim, conteúdo que eu quero ver, né? Que eu gosto. Então, acaba que de vez em quando rola gameplay, unboxing, deck tech, mas eu acabo não fazendo disso o principal, né? Não é o carro-chefe do canal. O carro-chefe do canal hoje seria mesmo essas coberturas de eventos que eu tenho feito, que eu tenho trazido. A cobertura de eventos. Entrevistas com os ícones da comunidade. E você falou aí agora sobre o Ultra Pobre, né? A Deckbox Ultra Pobre. Isso é uma coisa que eu gosto muito. E, tipo assim, eu acompanho em outros canais, outros veículos que não são necessariamente do Magic. E eu fico muito feliz. O professor, né, da Atolara Community College faz de vez em quando uns vídeos desse estilo que eu acho sensacional, né? Uns vídeos meio que paródias e tal. E eu quero muito trazer cada vez mais pro canal esse conteúdo. Que é o quê? Que são vídeos divertidos, né? Seja paródias, seja esquetes, que, cara, ele conversa com toda a comunidade. Então, tipo assim, que a comunidade do Magic vai entender aquilo, né? Que só a gente mesmo que tá dentro do jogo, que conhece as brincadeiras e as zoeiras do jogo, vai entender aquele tipo de paródia. E é isso que eu quero continuar fazendo, né? Eu espero muito poder continuar, assim, fazendo presença nos eventos, nos grandes, médios, pequenos eventos, o que eu puder ajudar para contribuir, né, para isso, porque acho que os eventos eles são uma parte muito importante para o nosso jogo, né, para nossa comunidade. É onde a gente se reúne, aonde a gente compartilha da nossa paixão, do nosso hobby, e é onde a gente pode também trazer novas pessoas, né, ou trazer outras pessoas para conhecer melhor o nosso jogo. E onde a galera de várias tribos diferentes, pô, se conectam, cara. Então, você vê um evento aí, como a gente falou, nacional esse final de semana. Ou o GP também aconteceu esse ano, que foi muito grande. Ali você tem as pessoas que estão ali para jogar apenas pelos prêmios, né? Que a gente chama de grinders, né? Que vão só para farmar ticks, farmar o evento principal. E tem a galera que vai para, tipo assim, jogar mesão de Commander, né? Ficar lá nas mesas que ficam vazias e jogam mesão de Commander. Tem gente que vai apenas para pegar os autógrafos, comprar as artes, né? Dos artistas e tal. E tem gente que hoje que uma parada muito legal que eu tô vendo que tá crescendo, acontecendo cada vez mais, né? Eu acho que você também pode dar o seu testemunho sobre isso. A galera que vai pros eventos também para conhecer e, pô, se conectar de perto, né, ali com a galera que tá criando conteúdo, né? Seja a galera que cria conteúdo pro YouTube, seja os streamers da Twitch, seja a galera que tá criando conteúdo em forma de podcast, que eu acho que também é um veículo muito, muito bom. E eu acho que a galera tá indo para esses eventos também para se conectar com a gente. Né? Eu acho isso muito legal. Acho que é bom ter GP porque você faz tudo, né? Num lugar só. Você tem condições de satisfazer várias necessidades em um único lugar, em um único fim de semana. E infelizmente nós só temos um, mas tomara que venham mais por aí, que provamos esse ano que existe demanda, né, Thiago? Não, eu tenho esperança, assim, de verdade, que ano que vem vai ser um ano muito bom pra gente, pra nossa comunidade, assim, em questão de eventos. Boa. Eu percebi que você se comunica muito bem. Você chegou a estudar alguma coisa sobre isso? Não, não. Minha formação é toda em design, né? Eu fiz desenho industrial. Eu primeiro me formei em projeto de produto, né? Eu queria ser um designer de Nossa. produto. Não deu muito certo, não consegui estágio, não consegui emprego na área. E como todo bom designer de produto que não dá certo, ele vira um design gráfico. Foi o que aconteceu comigo. Aí eu terminei a faculdade de design de produto, aí fiz uma outra faculdade em design gráfico e aí comecei a trabalhar com isso. Sempre fui apaixonado por audiovisual, né? Eu sou um amante do cinema e sempre estudei muito, pesquisei muito, sabe, sobre isso. E aí o canal meio que começou por causa disso também, né? Foi a partir de uma frustração minha, que não estava conseguindo fazer as coisas que eu queria profissionalmente. Eu falei, quer saber, vou juntar a minha profissão com o meu hobby. favorito e fazer o que eu mais amo. E, cara, não teve decisão mais assertiva na minha vida do que essa. É legal que é natural, então, essa sua facilidade em se comunicar, né? Em engatar as palavras certas e falar muito bem, falar para todo, inclusive. É, eu tento. Eu atesto que dá muito certo, você tem esse dom. É, você agora trabalha para uma loja, você comentou? Isso, o que acontece é que eu conheci a loja, né, a Casa of Paradise em 2016. A gente fez uns trabalhos assim em parceria e em 2017 surgiu uma proposta de parceria fixa, né? Então, cara, foi uma coisa sensacional, porque quando o meu canal, pô, tinha 500 inscritos, sabe? Eles já começaram a querer fazer essa parceria e tudo mais. A gente fez umas parcerias que ajudaram muito os dois lados. E aí, quando eu tava lá com os meus 1.000 e poucos inscritos, a gente fechou uma parceria fixa. E aí ficamos durante um ano, né, com essa parceria fixa, que foi muito boa para os duas partes, né, tanto para eles com a relação à divulgação da marca e tal, quanto para mim, que, tipo, consegui um fomento do meu trabalho. Então, tipo assim, eu tinha material, tinha um lugar para desenvolver conteúdo na minha mão. Então, tipo, cara, foi muito bom mesmo. E aí, no começo desse ano, meio que a parceria tinha acabado, só que surgiu uma proposta que ficou meio ali incubada, né? Porque eles queriam realmente crescer, investir mais. Eles sempre viram muito, sempre viram com muito bons olhos a produção de conteúdo. A grande questão é que, tipo assim, as lojas no Brasil, a grande maioria das lojas no Brasil, a gente sabe que elas passam um pouco de perrengue aí, né, cara? Com Tipo, certeza. as coisas não são muito fáceis, né? E aí foi, a gente foi estudando, foi namorando e tal, até que, tipo, chegou em abril, surgiu uma proposta, assim, oficial. Eles queriam que eu fosse, assim, que eu fosse como um mídia social da loja. Então, eles precisavam de alguém que entendesse do assunto, e aí alguém Sim. tivesse dentro da comunidade, né? Eles já tinham trabalhado com isso antes com outras pessoas, mas alguns da comunidade, outros não. Então, eles queriam realmente alguém fixo para trabalhar direto para eles, que entendesse a comunidade, que soubesse como falar, como se comunicar. E aí, finalmente, consegui. Agora eu tô trabalhando, tem uns 2, 3 meses lá, e acho que vai fazer 4, na verdade. E tá dando Puxa. muito certo, cara, muito certo, porque a galera tá elogiando, sabe? Feedback tá muito positivo do trabalho. Eu sei que ainda tem muito trabalho para fazer. Eu sei que, assim, existem, assim, muitas críticas, né? Críticas, no caso, positivas, que são aquelas que pra gente poder melhorar, Sim. porque tem as pessoas que não sabem fazer as críticas, né? Que elas Sempre tem. somente querem desabafar e acabam não ajudando muito. Mas Você enfim. se expõe, né, Thiago? Então você está sujeito a todo tipo Com certeza. A gente de crítica. tem que estar preparado para isso, né? Sim. Todo mundo que começa a se expor de alguma forma, cara, tem que estar preparado para isso, porque não tem como. Por mais que, assim, 99% do feedback seja positivo, você sempre vai ter um hater de estimação. Sim. Mas isso que você falou é interessante, é um bom case para outras lojas, né? Quer dizer, conhecer um produtor de conteúdo que já está algum tempo na comunidade e alguém que já tem uma facilidade de se comunicar bem e tal, é uma forma de penetrar também, de fazer teu nome ficar mais conhecido, né? De produzir um conteúdo regular associado ao nome da loja, tal. É mais uma dica aí para outras lojas de outros lugares do Brasil. A Cards of Paradise é uma loja do Rio de Janeiro mesmo. Do Rio de Janeiro, exatamente. Cara, é muito importante, porque, olha, eu vou te falar, eu tenho uma preocupação muito grande, e eu vou ser bem sincero, eu não me conectaria com a Cards of Paradise, assim, claramente, assim, pra galera, se eu não achasse que o projeto valesse a pena, sabe? Eu poderia muito bem, por exemplo, fazer os trabalhos para fechar um acordo de trabalho com eles sem que o meu nome tivesse atrelado a eles, nem eles tivessem atrelado ao meu nome, entendeu? Já que eu sou o designer, então eu poderia fechar um freelancer para eles, mas eu resolvi acreditar nesse trabalho porque eu vejo que a Casa of Paradise é uma das lojas do Brasil, assim, que eu trabalharia, porque eu acredito no trabalho, porque eu conheço as pessoas e acho que vale a pena, entendeu? Então, assim, eu sei que tem muitas outras lojas boas no Brasil também. Eu sei que, infelizmente, muitas lojas querem apoiar produtores de conteúdo, mas não tem condições. Eu entendo tanto as lojas quanto os produtores de conteúdo, porque eu acho que ninguém é obrigado, ninguém deve trabalhar de graça ou por troca de, sabe, de mixaria. Eu acho que cada um tem que entender onde está o seu pais não têm como, talvez poderiam estudar melhor, entendeu? E ver como que poderia conseguir chegar nessa parceria. É um bom caminho. Ô, Thiago, vamos voltar um pouquinho para você, antes de avançar. Eu queria saber se você coleciona alguma coisa. Nossa, não me fala isso, cara. Você coleciona? Eu sou extremamente, assim, colecionador, cara. Eu me obriguei a parar de colecionar outras coisas, assim, porque não tem como, né? Você ser jogador, querer jogar competitivamente, você já tem um gasto, você querer colecionar as coisas, aí quero jogar físico, quero jogar online, então, tipo assim, Nossa. infelizmente, não tem como eu bancar todas essas coisas. Mas, hoje em dia, o que eu coleciono, eu sou muito fã de Commander, então eu tenho um Commander de Fractious, que é minha tribo favorita, e que eu tô montando ele para ser minha coleção eterna. Então, tipo assim, todas as cartas que eu tenho dele, ou são promo, ou são foil, ou Ah, são pimpado. alteradas, ele ainda não tá completo. Pimpadão, ele ainda não tá completo, mas esse final de semana nacional, para quem me acompanha no Instagram, no Twitter, viu que eu consegui umas coisinhas que eu tava procurando, que tava muito difícil de achar, e eu consegui num preço muito bom, que eu nem acreditei. E aí já dei uma pimpada boa nele nesse final de semana. Ainda falta algumas coisas, e provavelmente quando eu fechar o Commander. Assim, fechar não, porque pra quem joga Commander aí e tá ouvindo a gente, sabe que a gente nunca fecha deck, né? Sempre tem algo que a gente testa e, sei lá, lança uma coisa Exato. nova que a gente quer testar, quer melhorar. Mas quando tiver ali quase. Quando tiver 99% fechado, eu vou fazer um vídeo mostrando o Commander. E além dessa coleção, né? Isso aí é uma coleção para mim que eu quero fazer para a vida toda. Tem uma coleção que eu comecei a fazer também ano passado, que é a coleção de coisas da Magali Villeneuve. A Magali Villeneuve, para quem não conhece, ela é uma artista. Ela até que meio recente do Magic, se não me engano, ela começou a fazer, a ilustrar para o Magic em 2014 ou 2015, se eu não me engano. É recente, mas ela manda muito bem e ela tá em várias cartas, Então, ela já virou um ícone, cara. né? Assim, para quem tá acompanhando aí agora os spoilers de Guildas de Ravnica, ela tá fazendo muitos trabalhos e cara, é um trabalho assim que é, para mim, é de tirar o fôlego, sabe? Eu sou muito fã dos artistas antigos, assim, como o John Avon, a Therese Nielsen, a Rebecca Gay, vários artistas assim da antiga, que eu respeito e curto muito, mas a Magali Villeneuve, para mim, ela é a minha artista favorita. Inclusive, eu sou fã dela até em trabalhos fora do Magic, né? Eu acompanho muito ela em outros trabalhos. Aí hoje eu tenho uma coleção de cartas, né? Eu tento pegar todas as cartas que são lançadas. Eu ainda Ah, não. sim, coleção do artista. Tudo que tem Isso, coleção do artista. todas Tudo as que ela artes lança. dela. Tudo que ela lança eu pego. Ah, Quando dá para legal. pegar foil, eu pego foil. Quando não dá, por exemplo, esse final de semana eu consegui pegar um Leovold. Eu não tinha ainda na minha coleção. Ele Olha. tava metade do preço que ele tava, acho que até um mês atrás, sei lá, 2 meses atrás. E eu fiquei, nossa, eu não tinha ele ainda porque o preço dele era muito absurdo. E aí Sim. eu consegui pegar o Leovold. Mas tem outras cartas. Eu tenho uma carta dela foil em russo, que é maravilhosa, linda demais. Então, tipo, tudo que eu posso, eu pego. Hoje, agora eu tô colecionando Playmat também. Então, tipo, eu tenho Playmat que eu peguei dela esse final de semana no Nacional. Foi de um jogador que fez top 8 no RPTQ. E aí, um Playmat maravilhoso pra quem chegou a ver aí, né? É da Vraska, junto com outros personagens aí de Guilda de Ravnica. E o que eu tenho de mais legal dela até agora, eu também consegui esse ano, que foi um amigo meu que foi jogar o GP Lyon na França, ela tava lá. Esse meu amigo, ele conseguiu um playmat pra mim assinado dela. Aí eu pedi pra ela Uau. escrever assim, para meu fã número um do Brasil, né? Pra poder dar uma alfinetada aí nos outros fãs da Magali Villeneuve. Foi uma brincadeira aí que eu pedi pra ele fazer. Aí ela escreveu, tirou foto com ele e ainda me mandou um áudio. Cara, nossa, foi assim, foi sensacional. E agora meu sonho é conhecê-la pessoalmente, né? Acho que o Bom, dia que eu ficar de cara a cara com ela, eu não sei se eu vou, sei lá, entrar em choque, não sei se eu vou, sei lá, parecer um idiota. agora eu acho que vai demorar um pouquinho para ela poder voltar aos Estados Unidos. Ela deve ter tempo poder para viajar para os outros países, né? Ah, nossa, meu sonho é ela vir para o Brasil. Tudo bem que seria maravilhoso se eu conseguisse, sei lá, um convite para algum GP fora do Brasil, onde ela estivesse, né? Pô, seria dois sonhos realizados de uma vez só. Mas É, também. ela vindo para o Brasil também já ficaria de bom tamanho. Vamos ver, né? Talvez a gente faça uma campanha para Tirian Fireball trazê-la para o Brasil ano que vem. É, pô, acho que é válido. Ela é bem. É, não, você não é o único grande fã dela, né? Exato, o Tem Brasil tem outros uma e comunidade outros muito grande de aqui. fãs dela, hein, cara. Eu percebo olhando o Twitter o que o pessoal anda retweetando dela. Dá pra ver bem. E ela merece, viu? É uma baita artista mesmo. Você comentou aí do Nacional. Você veio de lá, né? Trabalhou todos esses dias lá no Nacional, que aconteceu aqui em São Paulo. O que que você destaca aí de bom e de ruim desse evento? Olha, de bom, organização, cara. O que acontece? A galera, o Nacional, ele é um evento que está retornando, né? Ele era feito há muitos anos atrás de uma forma totalmente diferente. Ele saiu do circuito para dar lugar ao WMCQ. Para quem não sabe, o Nacional é o evento que dá vaga na equipe da Copa do Mundo de Magic the Gathering. A Copa do Mundo de Magic the Gathering é diferente do Mundial. O Mundial, que, se eu não me engano, vai ser realizado no final do mês agora, em setembro, ele reúne os 24 melhores jogadores de Magic, né? Onde são os campeões do Pro Tour da temporada, o melhor jogador, o jogador com que fez mais pontos no Standard, E é um no campeonato individual, né? A Copa do Mundo é Isso, um campeonato recordes em equipe. individuais, perfeito. E além do que, eles têm também a final do times, né? Da série de times. Isso. Que, inclusive, esse ano a Hareru e a Latin, né? São jogadores brasileiros e latino-americanos, estão nessa final. Isso. É diferente que a Copa do Mundo ela acontece no final do ano, geralmente ali no começo de dezembro, e ele reúne times de diversos lugares do planeta, né? De diversos países diferentes. São três jogadores. O capitão da equipe, que é o jogador do país com mais Pro Points na temporada, e dois jogadores que ganham vaga no Nacional. Então, esse final de semana, os dois jogadores aí que ganharam vaga no Nacional foi o Lucas Caparrós, né? E o Fabrício Rodrigues. O Caparrós foi campeão, o Fabrício foi o vice. E agora eles vão fazer parte do time junto, se eu não me engano, agora o Jabaian tá na frente. Se eu não me engano, É, o talvez ele seja. Jabaiano é o pro player com mais pontos, se eu não me engano Isso. também. E aí eles vão pro final do ano para poder jogar a Copa do Mundo. Então, por exemplo, é um evento onde um reles mortal como eu, como você que tá ouvindo aí, pode jogar. Obviamente que pra gente jogar, a gente teria, né, que tá num dia muito inspirado, tá com tudo a nosso favor. Tem que se Ou tem classificar antes, né? A Mas é. classificação não é nem tão difícil, né? Porque para ano passado, esse ano, o corte para você jogar o Nacional foi de 300 Planeswalker Points, né? Para quem não sabe, o Planeswalker Points, né? Toda vez que você vai na loja, o organizador pede lá seu DCI para te inscrever em pré-release, em Standard Showdown, em qualquer outro torneio, né? Pauper, Legacy, Modern. A quantidade de vitórias que você tem, empate, tudo isso vai gerar uma pontuação para você. E aí, dependendo do evento que você está jogando, essa pontuação pode ser multiplicada. Então, PPTQ, Showdown é vezes 2, PPTQ, se não me engano, é vezes 3 ou vezes 4. Tem Enfim, GP, né, também. tem GP que aí é também, cara, tem gente que consegue farmar esses pontos aí e só num GP, por exemplo. E aí você atingindo aquele limite ali de no mínimo 300 Planeswalker Points, você já está classificado para jogar o Nacional. Você faz a inscrição e vai. Esse final de semana foram 3 dias, então a organização resolveu não só organizar o Nacional, né? Não só fazer o evento principal. Eles resolveram fazer um evento completo, como se fosse um GP mesmo, sabe? De proporções um pouco menores, né? O GP esse ano a gente teve mais de 1.000 inscritos no evento principal. No Nacional a gente teve 536 ou 563, algo desse tipo, mas foi bastante gente, assim, E foi mais eu de vi 500 a pessoas. agenda de evento paralelo, tava gorda, tava Exatamente. Então, por recheado. exemplo, eu achei que o saldo positivo desse evento foi porque a organização, eles não tiveram medo de investir. Então, cara, se eu não me engano, teve o maior espaço de artistas, né, que eu já vi em eventos até hoje. Eram um, dois, três, quatro, cinco, 6 mesas de artistas, todos brasileiros, né, todos aqui do Brasil. Uau, que legal. E tava fantástico, artistas que eu admiro muito o trabalho estavam lá. Outros que eu conheci lá na hora também, que eu achei, né, fantástico. Eles convidaram diversos produtores de conteúdo, eles convidaram a galera do MTG LGBT para fazer diversas ações. Tinha, como eu falei, né, os estandes de outras lojas também, e tinha um espaço para palestras. Então, a galera que foi lá pôde conferir muita coisa bacana. Entre elas, a palestra do André Manente, né, sobre Sim. produção de conteúdo, e do tio Vini, cara, que fez palestra sobre stream. Então, tinha até lá jogador competitivo assistindo a palestra Legal. dele para aprender um pouco mais. Fora isso, cara, o espaço estava muito bom. Porque, tipo assim, tinha bastante espaço pra galera, sabe, se sentir bem à vontade. Cara, assim, a organização pra mim foi o ponto alto. Foi o ponto alto mesmo, sabe? Cara, de ponto baixo, não sei. Eu acho que sim. É uma coisa que eu fiquei meio triste, porque foi assim, na trave. Eu tava torcendo muito por uma jogadora chamada Tracy. Ela tava mandando muito bem no evento, muito bem. Ela chegou a ficar X2 e na última rodada ela podia fazer o top 8. Acho que, cara, talvez ela pudesse até empatar na última rodada, mas como ela tava na mesa 4, acabou que um dos dois, se empatasse, poderia ficar de fora. E aí eles tiveram que jogar. E aí na última rodada ela acabou perdendo. Ah. Ela foi a melhor jogadora, né, do evento e acabou ganhando um prêmio lá, né? O pessoal resolveu fazer um prêmio parecido com o prêmio que a Carol ganhou no GP, então teve esse prêmio também lá para Tracy. Eu fiz uma entrevista com ela, vou lançar em breve no canal para a galera ver, conhecer um pouco da história. Ela é brasileira? Sim, ela tem esse nome gringo, mas ela é brasileira. Pô, campeonato nacional de Magic. Lembrando, galera, que o nacional só pode jogar brasileiro. Então, tipo, por exemplo, no GP que a gente, infelizmente, esse ano teve um chileno aí campeão, no top 8 tava recheado de jogadores gringos, no nacional é só brasileiro que pode Ah, tá, participar. tá bom. E aí, acho que esse foi o ponto que eu fiquei mais triste no evento, porque eu tava torcendo muito para ela, né? Eu acho que, Ah, como tá. representatividade, isso seria maravilhoso, seria muito Sim. importante. Mas eu tenho certeza que ela provavelmente vai continuar se destacando. Ela é uma jogadora ótima. Nós temos agora também vários jogadores, né? Tipo a Carol, a Tracy, tem outros muitos jogadores também que de vez ou outra se destacam nesses eventos mais competitivos. E eu tô torcendo muito para que a gente tenha mais jogadoras, né? Boa, eu acho que já deu para dar um spoiler aí do que vem no seu vídeo Cara, tem muita. Gente, vocês têm de noção. cobertura. Hoje eu tirei do meu pendrive quase 30 GB de conteúdo, de Nossa. gravação, de áudio, foto. Então, eu vou ter um pouquinho de trabalho, mas acho que tem bastante coisa aí para Boa. alimentar o canal Dá. durante um mês com conteúdo do Nacional. E tem muita coisa legal, bastante entrevista bacana. Que bom, que bom. Rápidos Cast, aqui é DR. Falar um pouquinho do Hall da Fama. Desde quando você volta no Hall da Fama do Mano? Então, essa foi a primeira vez que eu fui convidado. Foi, assim, uma coisa, cara, inexplicável. Eu sei que teve um dedinho aí da Carol, né? A Carol Moraes, nossa gerente de comunidade, ou community manager, né? Que é o nome mais bonito. Ela é uma pessoa muito importante, assim. Infelizmente, nem todo mundo enxerga o trabalho que ela faz, porque muito do que ela faz é muito de bastidor. Então, eu mesmo só descobri muito tempo depois que essa indicação tinha sido a partir dela, né? Falando um pouco nisso, eu acho que até um pouco do que eu falei no meu vídeo lá sobre a resposta, né, do vídeo do professor falando sobre a nossa comunidade aqui e da Ah, Wizard sim. não dar tanta atenção pra gente, eu acho que o grupo aqui, né, que faz parte aqui da Wizards no Brasil, eu acho que eles têm tentado fazer um trabalho cada vez melhor ao alcance do que eles têm, né? A galera às vezes não entende muito isso, que, pô, não basta a gente ter vontade de fazer uma coisa, né? A gente tem que ter a possibilidade de fazer. Então, de repente, muitas vezes essa possibilidade pode acabar não acontecendo, mas eu tenho certeza que dentro das possibilidades deles, eles estão fazendo o melhor trabalho possível. E aí, cara, a questão é que o Hall da Fama, ele antes, né, até o ano passado pelo menos, ele não era muito aberto assim para a comunidade como um todo. Ele era mais para a galera que faz parte do circuito, para os próprios empregados da Wizards, né, e tal. Mas esse ano eles resolveram abrir para a comunidade. Então eles tiveram uma série de produtores de conteúdo. Eles acabaram chamando, né, de jornalistas, né, do jogo. Mas na real é a galera que produz conteúdo para o jogo. Que tá ali envolvida de certa forma. Eu fico feliz por quê? Porque, assim, é um reconhecimento de um trabalho que eu tenho feito de muito coração. Eu falei pra. Assim, eu falo sempre que o Pro Tour é uma coisa que eu acompanho com muita à vontade. Eu praticamente fui internado 3 dias assistindo todos os jogos e tal. Tem galera que, por exemplo, não gosta de ver o draft, eu amo ver o draft. Aí tem galera que quando é standard não assiste, eu assisto porque eu adoro standard. O modern, tem muita galera, quando é do modern não assiste, mas eu gosto também. Enfim, Você não é só um grande produtor, é um grande consumidor também eu sou, de cara, eu Magic. sou, cara. Então, eu consumo muito. Então, geralmente quando tem esses, o Pro Tour, eu faço geralmente vídeos, eu fazendo análise, né, de quem foi o campeão, dos decks, tal, Ah, metagame, sim. etc. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo também de análise, né? Geralmente quando eu consigo, eu trago sempre alguém para dar o seu ponto de vista também, né? Alguém que também é do meio. E aí acabei recebendo esse e-mail que foi um grande susto para mim. Minha primeira reação foi achar que aquilo ali estava sendo enviado errado, né? Tipo, alguém fez isso aqui errado. Aí a segunda reação foi, mas, pô, como que o meu e-mail foi parar errado nesse negócio, né? Enfim. Aí eu tinha que responder, né, se eu queria participar ou não. No começo, obviamente, eu quis participar, respondi logo querendo participar. E depois eu comecei a sentir o peso da responsabilidade, né? Aí você começa a ver um monte de coisas, ler, sabe, sobre Porque aquilo. eu imagino que aí teve a lição de casa, né? Que Sim. você não vai votar só naquele que você conhece, tem que conhecer todos para poder votar Exatamente. certo, né? É mais ou menos como Exatamente. não funciona a democracia no Brasil. Perfeito, cara, falou tudo. Começou o dever de casa e, assim, a questão não era nem conhecer os jogadores. Eu vou te falar qual foi a minha maior dificuldade. A minha maior dificuldade foi, definir um conceito para o meu voto e saber de tudo, tipo, tentar levantar a fundo o máximo que eu pudesse sobre as pessoas que eu queria votar e tipo assim, sobre um pouco sobre a história desses jogadores. Não, Porque, não, assim. ninguém te entrega um dossiê, né? Você tem que ir atrás dessas Exatamente. informações, não é? E uma coisa que aconteceu, assim, que eu não tinha acompanhado isso antes, só dessa vez mesmo que eu acabei vendo isso, porque depois que eu tivesse mais ligado, né? Mas eu acompanhei muito, sim, todas as discussões que houveram no Twitter e na internet, né? Teve muito drama esse ano, né, Thiago? Muito, cara, É. muito, meu Deus. E muito drama, principalmente em cima de algumas pessoas com que eu admiro e estava pensando em votar. Então, justamente, essa foi a minha maior preocupação, em não ser injusto. De dois lados, eu não queria votar em alguém que fosse uma pessoa que, por mais que fosse um ótimo jogador, não fosse uma pessoa boa para a comunidade. E assim como não queria deixar de votar em alguém por conta de um disse-me-disse que talvez nem fosse tão sério. Claro, claro. Entendeu? Então o que que eu fiz? Eu comecei a ler muito, a acompanhar muita thread do Twitter, né? E aí ler os dois lados, aí ouvi o podcast que o PV faz, né, com os amigos dele da Tiny Ah, Fireball lá sim. sobre isso. Acho que é ProPoint, algo assim, né? Isso, Enfim. que aí rolou drama lá também. Isso, nossa, que gerou outro drama também. Aí eu assisti alguns vídeos no YouTube, eu pesquisei bastante, assim, não consegui encontrar muita coisa, mas teve alguns vídeos muito bons. Fiquei muito feliz que as meninas do Good Luck High Five, né, o antigo Magic the Amateuring. Acho que elas mudaram o nome por causa disso, o nome era muito difícil de falar. Elas fizeram também um podcast sobre isso, que também me ajudou muito a meio que botar minhas ideias no lugar. E por último, assim, graças ao bom relacionamento que eu tenho com algumas pessoas dentro da comunidade também, de jogadores profissionais, eu conversei com pessoas como o Willi Edel, que, pô, é Hall da Claro. Fama e conhece muito da comunidade, acho que não tem ninguém com mais propriedade do que ele para falar sobre a comunidade. Conversei com um amigo meu também, o Thiago Rodrigues, que é um cara também extremamente conhecedor aí dessa comunidade de profissionais e tal. Você foi Entre outras. fundo mesmo, hein, Thiago? Ah, cara, eu não, eu realmente queria fazer um bom trabalho e realmente não queria ser injusto, né? E no final, em quem você acabou votando? Porque pelo que eu sei, você pode votar em mais de um, né? Isso, Pode indicar. você tem até 5 votos. Ok. Cara, a grande questão é a seguinte, para mim, eu acho que o Hall da Fama, eu acho que muita gente concorda com isso, é uma coisa muito seleta, sabe qual é? Então, por Sim. exemplo, ele ali tem que ser a nata da nata do jogo, sabe? Sim. Os jogadores que entram no Hall da Fama, eles ganham muitas... regalias, vantagens, né? Vantagens. É, são muitos bônus, muitas vantagens e faz de você realmente um cara nível... No patamar máximo do jogo, né? O Hall da Fama, eu acho que para todos os esportes, é o patamar máximo, né? Sim, então, inclusive, você tá no Hall da Fama... Perdão, inclusive eu acho que ser econômico com esses votos é uma maneira de respeitar o Hall da Fama. Né? Exatamente. Você não precisa necessariamente indicar 5 jogadores. Exatamente. Essa foi a minha maior dúvida no começo a respeito disso. A questão é que a gente tem muitos nomes, né? Nomes ali que são nomes que foram grandes nomes no passado e hoje não tem tanta representatividade para o jogo. Uhum. E outros nomes de jogadores que hoje são jogadores absurdos, como por exemplo o Seth Manfield, pra mim. Sim. Ele é um dos melhores jogadores pra mim da atualidade. O Márcio Carvalho, pra mim, também é um dos melhores jogadores, tá, cara. Uma sequência não, incrível. Não é à toa que os dois ali da lista desse ano são os caras que tem mais top 8, assim, em Pro Tour, entre outras conquistas. Uhum. Mas eu cheguei assim numa conclusão de que é o seguinte: por que que eu não quis ser econômico na minha votação? Primeiro porque eu acho que, tipo, muitas pessoas ali, de repente, teriam algum tipo de merecimento. Talvez algumas pessoas ali poderiam estar no Hall da Fama já há algum tempo, pelo que fizeram. E outras talvez não possam não entrar esse ano, mas se continuarem fazendo os resultados que eles estão fazendo, eles provavelmente vão fazer, vão estar lá nos próximos anos. Eu sinceramente não sei se eu vou ser convidado novamente para participar. Foi ótimo esse convite, seria maravilhoso se eu recebesse novamente, mas acho que é muito bacana, de repente, outras pessoas da comunidade receberem também, já que é uma quantidade limitada, né, de pessoas votando. Então eu resolvi votar nos 5, votar em 5 nomes, até porque eu acredito que não vão ser 5 pessoas eleitas. Você vendo pelo histórico da votação, os últimos anos estão entrando cada vez menos. Então, por exemplo, há 10 anos atrás você tinha 4 pessoas entrando no Hall da Fama. Aí esse número caiu para 3, para 2. Os últimos 2 anos foram 2 pessoas foram só eleitas, né? É bem difícil, você tem que ter mais de 60% dos votos. Então é bem difícil você entrar. Sim. Então o que eu entendi foi o seguinte, minha visão foi a seguinte: eu tô votando em 5 pessoas, eu não tô votando em 5 pessoas para eleger 5 pessoas. Eu tô votando em 5 pessoas para tentar ajudar a eleger 2 dessas 5, entendeu? Para mim, as 5 merecem estar lá, mas eu sei que as 5 não vão entrar. Então, se 2 delas fizerem parte, eu já tô feliz, porque são pessoas que eu acho que merecem. Duas das 5, certo? 2 das 5, exatamente. Então você estaria feliz com qualquer uma das 5 que você votou. Exatamente. Você acha todos merecedores. Exatamente. E aí eu já tinha 2 votos que eram bem claros na minha cabeça, que era o Chris Picula. Um cara que... Por que eu votei nele, cara? Porque ele tem um histórico muito, muito grande no jogo, né? Pra quem não sabe, o Chris Picula, ele é o Meddling Mage. Ele foi campeão de um torneio que era pra convidados, né? Por ter sido um dos melhores jogadores daquela temporada. E o jogador desse torneio, ele ganhava uma carta. Então ele podia produzir uma carta e ele era ilustrado nessa carta. Então vários jogadores já muito famosos e reconhecidos ganharam. Isso era uma coisa que foi feita só no começo do jogo, né? Hoje não é mais feita, infelizmente, sei lá. O Chris Picula não tem aparecido tanto hoje em dia em top 8 e tal, mas ele tem uma contribuição muito grande em lutar contra a roubalheira, né, que ocorre. Exatamente. Os jogadores que se aproveitam dos outros aí. Ele é bem vocal contra isso. Essa foi o meu principal motivo, né, principal razão pelo qual eu votei nele, porque eu acho que isso faz dele um ícone. E ele não é um cara... Eu acho muito importante o seguinte: quando você tem uma pessoa que é respeitado por todos os caras que você admira, é porque essa pessoa é uma pessoa importante. Ah, com certeza. Entendeu? Então, cara, se eu admiro tantas pessoas dentro do mundo Magic e essas pessoas admiram o trabalho que o Chris Picula fez, não tem por que eu não admirar também. Claro. E o fato dele ter aparecido no documentário, né, do Enter the Battlefield, documentário da Wizards sobre o um Pro Tour, sabe? Aquilo ali deixa bem claro o quanto que o cara, pra mim, deixa bem claro o quanto que ele se esforçou e continua se esforçando pra atingir esse objetivo. Porque, como eu falei, tem muitos nomes ali no ballot que eles estão ali porque atingem os requisitos, né, necessários pra estar no ballot, mas eles não são mais ícones. Você não vê esses caras, tipo, fazendo algo ainda, tipo, lutando, indo atrás. Os caras aparecem de vez em quando e tudo mais. Uhum. O Chris, não. Ele ainda tá, tipo, lutando pra continuar dentro do ballot. Ele não consegue mais resultados tão expressivos como top 8 de Pro Tour e tal, mas ele tá aí, ele ainda tá no jogo, ele tá fazendo parte, sim, da comunidade, ele ainda tá contribuindo da forma com que ele pode. Então, pra mim, o meu primeiro voto pra ele era, né, fácil. E boa. O segundo voto também é uma pessoa que pra mim também é um ícone, também muito importante, mas eu acho que é um ícone mais local, que é o Carlos Romão, o Jabaiano. Ah, o Jaba. O Jaba, ele pode, de repente, não ter feito tantos top 8 de Pro Tour, assim, tal, como os melhores dessa lista, mas o que muita gente esquece, alguns acham que isso é até ruim, eu acho isso pelo contrário, cara, eu acho isso uma coisa, assim, boa. O cara ficou parado não sei quantos anos sem jogar o circuito profissional. Então, tipo assim, ele tem somente esses, sei lá, 3 top 8 de Pro Tour e esses poucos resultados no geral, mas o cara ficou muito tempo parado. Imagina se ele tivesse jogado esse tempo todo. Ele estaria, sei lá, com o dobro de resultados, talvez. É. O Jabaiano, ele é um monstro. Ele é muito bom. Né? Não é à toa que ele é campeão mundial, né? Ele é nosso campeão mundial. Ele foi campeão mundial do MOL também, uma coisa que acho que ninguém fez esse feito, né, de ser campeão mundial tanto no digital quanto no físico. Acho que só ele tem esse recorde. Ele, apesar de ter ficado muitos anos parado, ele voltou ganhando um GP, indo pro Pro Tour, sendo vice do Pro Tour. Então, cara, pelo amor de Deus, né? E agora continua aí grindando e indo muito bem todos os GPs. Já tá no nível ali, se não me engano, Platinum. Enfim, o cara foi top 3 agora do Pro Tour mais importante da história do Magic, que foi o Pro Tour 25 anos, junto com o Saporito e o Márcio Carvalho. E eu acho que, assim, apesar dele não ser... assim, apesar de haver outros ícones pro Magic no Brasil, sabe? Outras referências, que eu digo, assim, não diretas de jogo, mas de bastidores, de fazer diversas coisas. Talvez existam pessoas, talvez, que estejam à frente dele. Mas, ainda assim, pra mim, ele ainda é um ícone muito importante. Uma pessoa que, pra quem conhece ele pessoalmente, vê o quão dedicado, quão gente fina, quão aberto, sabe, ele é a você trocar ideia, a você, sabe. Por claro, isso... Vale a homenagem pra um jogador desse calibre, né? São muito. Poucos no mundo como ele. Então, eu entendo que vale a homenagem. Exatamente. É o cara que não tem nenhum tipo de, sabe, de vírgula a respeito da carreira e tudo mais. Então, acho que por isso tudo, acho que para muitos gringos ele não merece estar no Hall da Fama ainda por conta dos resultados, né? Para muita gente o Hall da Fama do Pro Tour ainda é em questão de quantos top 8 você faz no Pro Tour. Eu acho que, sim, não pode ser apenas isso, né, levado em consideração. Acho que é um fator muito importante, mas acho que não é apenas isso. E eu acho que mesmo que ele não entre esse ano, eu acho que se ele continuar mantendo, assim, se dedicando como ele está se dedicando no momento ao Magic, eu acho que no ano que vem, ou no máximo em 2020, ele vai estar no Hall da Fama por conta dos resultados dele, entendeu? Uhum. Agora, fora os resultados, eu acho que ele já merece estar lá. Boa, esses são os dois óbvios, então, né? E os outros três? E aí os outros três, cara, foi muito mais por resultados e pela, assim, admiração que eu tenho por eles, né, com relação ao Magic competitivo e do que... Porque, como eu te falei, eu voltei pro Magic, né, e comecei a jogar Magic competitivamente no final de 2015 e começo de 2016. Foi quando eu comecei a acompanhar Pro Tour e ficar viciado mesmo nesse cenário. É. E de lá pra cá, esses caras são caras que têm se destacado muito, muito, muito. Então vamos lá, eu escolhi primeiro o Seth Manfield, né, o americano, porque... Certo. Ele é o número 1 do mundo atualmente, né, o jogador. Exatamente. Que tem mais Pro Points acumulados nessa temporada. Exatamente, e ele foi o jogador do ano, se eu não me engano, de 2016, eu acho. Acho que sim. Então, tipo assim, no primeiro ano que eu tava acompanhando o Magic competitivo, ele já foi eleito campeão, sabe? Ele é um cara que acho que joga demora muito, sabe? É muito esforçado. É resultado, né, Thiago? Não tem como lutar contra esses números. O cara Exatamente. apresenta número atrás de número, resultado atrás de resultado. Não tem, por exemplo, eu não vi o Caibuda ganhar, por exemplo. Eu não prestava atenção no mês competitivo. Mas você olha os números dele hoje e fala: esse cara é o segundo ou o primeiro maior jogador de Magic da história. Né? Não, não tem o que contestar pelos números dele. O John Sim. Fink é a mesma coisa. Então, Exato. Para quem entra agora no cenário e começa a acompanhar, por exemplo, igual a mim, eu sempre ficava me perguntando, pô, mas por que o John Fink é um cara tão foda assim? Eu não vejo ele fazendo top 8, eu não vejo ele sendo campeão de nada. E aí você vê os números do cara, né, cara? Ele, pô, ele é praticamente tipo um cara que, sei lá, tá jogando ali só por jogar mesmo, porque tudo que ele tinha que fazer ou que provar e tal, ele já fez. Então, não tem mais o que falar, né? Paralela com Fórmula 1 seria o Schumacher, por exemplo, né? Tem poucos Schumachers na Fórmula 1 e tem muitos de Exatamente. outros que você nem conhece o nome. Então Exatamente. tem que de fato levar em conta esses números. O Seth Manfield é um grande exemplo desses últimos, o quê? 4, 5 anos aí do Magic, né? O cara mandou muito bem, ele tem mandado muito bem, mas ainda faltam 2 votos para você. Exatamente. O outro que eu votei foi o... Meu Deus, esqueci o nome dele agora. O de Hong Kong. Sei, não é o Saito, não, né? Não, peraí. É Li Shitian. Li Shitian, meu Deus, É fugiu isso. aqui da mente. Li Shitian, ele tá meio que no, nessa mesma vibe do Seth. Ele não, obviamente, não tem, para mim, o peso que o Seth tem por conta dos resultados, mas ainda assim, ele é um cara que, nesse tempo que eu tô acompanhando, eu sempre vejo ele ou o time dele indo muito bem em todos os eventos, todos os torneios. É isso que eu ia te falar, cara. Ele tá em todas. Exato. Ultimamente o Li Shitian tem aparecido muito. Assim, você sabe o que é Taiwan no Magic, né? Por Exatamente. causa dele, ele é que traz isso tudo, de E fato. assim, se você assistir um Pro Tour e você. Eu quero que você me lembre um Pro Tour que você não viu alguém com uma camisa do MTG Mint Card indo bem num Pro Tour desse, né? E para quem não sabe, o Li Shitian é o meio que o organizador, né? O criador desse time, desse grupo. Então ele começou a botar essa galera asiática ali, né? Principalmente da China, Hong Kong, Taiwan, esses lugares ali, no cenário mais competitivo. E é uma galera que Nossa, sofre. ele é o Willy Edel de lá, então. Né? Exatamente. Acho que é uma comparação muito boa. Então, não sei se, tipo, perfeita, né? Porque, assim, o Willy Edel, né? Claro, cê salvas as devidas proporções, Isso aí. O né? Willy Edel é um monstro, né? O É, ele é Li um Shitian monstro. talvez seja um representante, assim, quase à altura do Willy Edel pra eles. E eu tava falando, esses caras, né? Eles são os caras que sofrem um preconceito muito grande no cenário, muito grande. Isso não sou eu que tô falando, porque eu acho e tal. E nem são apenas eles, né, que descrevem isso. Muitos outros jogadores, né, com quem eu conversei, e até depoimentos de americanos, cara, que eu li e que dizem que existe sim um preconceito muito grande contra os jogadores asiáticos, Nossa, saca? mas por que, Thiago? Eles, assim, o americano, ele é muito protecionista, né? Então, quando eles veem os jogadores de outros países, de outros lugares se destacando, eles acham muito estranho e a primeira coisa que eles pensam é que eles roubam de alguma forma. Ah, E tá. eu vi até alguns depoimentos, né, de alguns jogadores falando que eles passaram anos jogando o circuito e não sendo pegos por nada e ainda assim muitas pessoas falando que eles roubavam de alguma forma que ainda não tinham descoberto, mas que eles roubavam, É sabe? uma sacanagem. Então é muito ruim essa coisa, esse preconceito, né? Esse racismo que existe no jogo e que a gente não pode negar que exista. Os próprios jogadores afirmam isso. Então, o fato dele estar tá ali lutando pelos jogadores, cara, houve uma caça às bruxas muito grande, sabe? Você que acompanhou aí essas questões todas no Twitter, entendeu? Ele deu uma declaração, ele escreveu um texto que eu achei muito forte, sobre o que ele pensava disso tudo. E pelo texto que ele escreveu, por outros depoimentos de outras pessoas assim, que eu também vi, eu resolvi, tipo, foi aquela questão, né? Dar o meu voto de confiança. Eu já admirava ele, já achava que ele era um ótimo nome para se votar. E a minha única dúvida era essa, se realmente ele era um cara que merecia por conta dessas questões. No final da minha pesquisa, no final de todo o levantamento que eu fiz, eu achei que sim, ele era um nome que merecia e votei nele também. Boa. E o último nome, a história é um pouco parecida com a história do Li Xitian, cara, porque o último cara que eu votei foi o Márcio Carvalho, o Ah, português, sim. né? Português mais brasileiro que a galera conhece. Atual líder europeu dos pontos Cara, profissionais. o Márcio Carvalho, ele foi vice-campeão mundial ano passado, se não me engano, em Isso. 2016. Ele foi o. Nesse mesmo ano, ele foi o Draft Master, né? Isso. Ele tem. A partir daí abriu a porteira, cara. Ele foi resultado Exatamente. atrás de resultado. É uma máquina. Exato. Ele foi 5 vezes top 8 de Pro Tour. Ele tava no time agora do Hareluya Latin, que foi Sim. pro domingo, né? Pro dia final, né? Da competição. E assim, eu tive uma oportunidade fantástica, cara, fantástica, de acompanhar o Márcio Carvalho no GP São Paulo, né? GP São Paulo agora de 2018, ele veio pro Brasil jogar. Eu não conheci ele pessoalmente e eu tive a oportunidade, sabe, o grande prazer de fazer parte da cobertura do evento, né? A gente teve a stream oficial do evento, né, no canal do Magic, e eu tive a oportunidade de participar lá como um dos produtores e, assim, ajudando a fazer tudo aquilo ali, rodar. E uma das minhas funções ali, eu ficava na mesa de jogo, organizando, ajudando a organizar e fazendo o acompanhamento dos pontos e de tudo mais que acontecia ali. Então eu tive a Certo. oportunidade de acompanhar, acho que uns 5 ou 6 jogos do Márcio Carvalho, sabe? De ser score keeper da mesa dele. E cara, eu não vi. E olha que eu sou um cara chato, hein? Sou um cara muito atento em várias coisas. Eu não vi nenhum segundo, nenhum momento, alguma tentativa do Márcio Carvalho sabe, de jogar naquela região sombria do Magic, né? Que a gente sabe que muitos jogadores profissionais e não profissionais, né, competitivos, tentam jogar. Eu que tenho acompanhado, joguei alguns eventos competitivos, sei que tem muitos jogadores que, tipo, tentam ganhar, assim, na regra, ou no buraco da regra, entendeu? E, enfim, tem algumas coisas tem algumas pessoas que acham isso legítimo e tem outras pessoas que não acham, sabe? Tem pessoas que acham que isso é roubo e tem pessoas que acham que não é. Assim, a minha opinião é que, assim, você jogar em certos buracos da regra, certas questões, assim, para mim, eu acho que não é roubo, mas eu acho que é muito questão de caráter. E eu sou uma pessoa que não faço isso, não faria isso, sabe? Então, enfim, cada um tem o seu caráter e, infelizmente, nem todo mundo é do jeito que você gostaria que fosse. E o interessante é que você, conhecendo o Magic bem, você olha as situações que permitem esse tipo de escolha, né, por parte de quem está Sim, jogando. E aí, a cara. partir das escolhas dessa pessoa, principalmente se for um jogador experiente, que você sabe que ele não deixaria passar se não quisesse, né, você pode dizer que, olha, esse cara está sendo benevolente, ou está sendo certo, ou está seguindo um princípio, não está se deixando levar pela promessa de um ganho dessa partida ou desse torneio, né? Imagino que tenha sido isso o tipo de situação que você viu com ele. Não é Sim. mesmo? Teve até uma situação bem clara que eu lembro perfeitamente disso, onde ele tava jogando contra o cara que tava jogando acho que era Hardened Scales, né? Ah, Affinity. sei. E aí o cara, ele perdeu um trigger, acho que de botar marcador, e o Márcio Carvalho chamou o juiz. E tipo assim, naquele momento o oponente dele meio que ficou nervoso, acho que devia ser algum jogador que não era muito experiente e tal, ou pelo menos não profissional, né, e tal. E aí o Márcio Carvalho perguntou ao juiz a questão da regra, porque o jogador, se eu não me engano, ele é obrigado a botar o marcador naquela situação e ele não tinha colocado. Então ele acabou chamando o juiz Para ajudar o oponente. para corrigir uma situação de jogo que não era favorável a ele, cara. Então, É. tipo, eu fiquei assim, porra, é esse o cara que a galera, tipo, né, fala que, porra, né, não sei o quê, blá blá blá, tem algumas questões. Eu nunca viria um cara que é um jogador, sabe, cheater, ter uma situação, ter uma atitude dessa, sabe? Nunca. É porque assim, Então, esse é o tipo de caso que é tão conveniente você também esquecer você do trigger esquecer ele. Você que você não deixa, você fala poderia assim, ó. ser acusado de nada, né? E quando você vê que Exatamente. ele de fato seguiu a regra, é porque tem alguma coisa a mais aí. Interessante você estar tá por dentro e atestar isso aqui, né? A verdade é que o caso dele para mim foi um pouco mais difícil do Li Xitian, porque ele teve realmente um banimento. Acho que, se eu não me engano, foi antes de eu começar a acompanhar o médico, acho que foi lá para 2014, sei lá, 2015, enfim. Foi Foi num bem antes. GP, foi num GP, ele tomou um DQ e depois teve um banimento, acho que de 6 meses, se eu não me engano. Isso. Aí entra algumas questões, né? Eu acho o seguinte, isso vem muito em direção de uma coisa que tem acontecido ultimamente na nossa comunidade e que tem me deixado muito triste, para não dizer outra coisa pior, né? É a caça às bruxas, né? Essa movimentação que a comunidade gosta de fazer para escrachar os jogadores. E aconteceu isso 2 vezes esse ano, uma vez no CLM, aconteceu uma questão do CLM que houve uma, sabe, um linchamento público de uma pessoa, e há pouco tempo agora aconteceu de novo, agora no Rio de Janeiro. Acho que No isso não se Pauper tornou. Masters, né? Exatamente, eu já ia falar, eu acho que isso não se tornou muito conhecido, mas se você sabe é porque tu tem. Porque realmente a galera ficou Sim, sabendo do que sim. aconteceu. A questão. Aliás, desculpa, é que no Nacional também teve uma situação chata, né? É que é muito recente para falar, mas Sim, nós esse do vamos Nacional lá. Nós... eu ainda tô tentando entender melhor tudo o que aconteceu. É, acho que está muito recente para tirar Isso. alguma conclusão, mas nós até Exatamente. informamos aqui, porque teve gente que estava lá e não nos informou. Eu estava pensando que era boato de WhatsApp, mas não, aconteceu. Não, não foi Teve uma boato, foi. DQ, foi o jogador e Isso. foi nessa situação. Eu falei, opa, então vou me informar, mas também tem que ficar em cima Exatamente. para ver o que acontece depois. Mas é mais uma situação dessa, é a terceira no ano, né, o Terceira no Thiago? ano, o que é muito negativo, né, cara? Sim, Muito sim. negativo. Mas olha só, é um jogo, cara. É o que as pessoas têm que entender, assim, é um jogo. E para algumas pessoas, tem muito. Algumas pessoas têm muito a perder, outras têm muito a ganhar. E tipo assim, existem pessoas e pessoas, cara. Existem pessoas que erram e, infelizmente, é um erro tão grotesco que a gente não consegue acreditar que foi um erro. Existem pessoas que fazem na maldade porque elas são pessoas mau caráter e elas, tipo, não merecem nenhum tipo de apoio, de, sabe, de, enfim. E tem pessoas que são pessoas que às vezes são pessoas como você, como eu, como, sabe, pessoas normais e que de repente se vê numa situação de estresse ou de alguma coisa do tipo que fazem merda, sabe? Quem Sim. nunca errou, amigo, entendeu? É aquela velha máxima, né? Que atire a primeira pedra. Agora, o que eu acho é o seguinte: nós temos hoje juízes muito competentes. A gente tem que dar crédito ao trabalho deles, a gente tem que acreditar no trabalho deles. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje que têm criticado os juízes, né, por conta desses DQs, de algumas coisas que têm acontecido. Eu acho que, assim, a pessoa errou, ela tem que pagar, sabe? Seja apenas com DQ ou seja com o banimento pós-investigação. Errou, tem que pagar. Mas eu acho que sim, a pessoa que errou e pagou, cara, acabou. Você não precisa ir no perfil dela, ou você não precisa Não, não num precisa. post público acabar com a vida da pessoa. Porque ninguém tem direito, ninguém tem esse direito, cara. Se a É. pessoa errou, se ela fez uma besteira, se ela é uma pessoa. Vamos pensar no pior caso, cara, no caso da pessoa que é tóxica para a comunidade. Quanto menos a gente falar dela, é melhor, porque assim, ela não vai causar um impacto negativo. O que ela já fez, ela vai pagar e acabou. Você não precisa, tipo, ficar julgando, ficar queimando, ficar destruindo a pessoa pública ali, né? A personalidade ali, entendeu? Tem uma Acabou. outra coisa, Thiago, que a gente tem que tomar cuidado para. Nós temos que validar os instrumentos de justiça que existem. Então, se existe um instrumento de ban ou de DQ, ele deve ser suficiente para punir quem pulou a cerca. Né? Se você tem tenta fazer alguma coisa além disso, né? Por exemplo, vai no Face da pessoa e xinga ela, você está anulando a validade, né, do teu sistema de justiça. E isso não é bom para ninguém, porque quando você perde esse referencial de justiça, né, todo o resto começa a cair, né, aos pedaços. Então a gente precisa valorizar o que nós entendemos como sociedade ou como jogadores, né, que o jogo avalia como infrações grandes, pequenas, médias e como ele pune. Se você discorda desses punimentos, tem outras avenidas para você seguir, né? Mas não é fazendo a justiça com as próprias mãos ou com o próprio teclado. Exato, cara, perfeito, olha, perfeito, você resumiu bem. Então, assim, se eu puder, se tiver alguém que leve a minha palavra em consideração, sabe? Eu sei que muita gente, pô, curte meu trabalho, sabe? Gosta das coisas que eu falo, mas eu acho que a grande maioria dessas pessoas não precisam ouvir isso, porque acho que esse é o mesmo sentimento delas. Mas se eu puder levar alguma coisa assim, alguma palavra pra galera, tipo, poder pensar a respeito, é, cara, deixe que os juízes, entendeu? O corpo de juízes faça o trabalho deles e você não precisa realmente fazer esse tipo de coisa, sabe? Esse linchamento virtual, porque isso é uma coisa muito ruim, muito negativa para nossa comunidade. E lembrando, todo mundo que passa por um tipo de infração desse tipo, seja ter tomado um warning no evento, ter tomado um DQ, um game loss, qualquer coisa do tipo, galera, tudo isso fica reportado, entendeu? Fica no histórico, com uma ficha. Então, os juízes, eles vão sempre estar em cima dessas pessoas, sabe? Sempre estar em cima dessas pessoas. E, ao passo que essas pessoas voltarem a repetir os seus erros, elas vão novamente ser punidas. Sim, e o povo não esquece, né? O Saito é outro jogador que estava aí no ballot do Hall da Fama e foi É um lembrado também pelo ban que exatamente. ele teve. Então, Mas ninguém vai se esquecer. o Saito, ele foi uma das pessoas que eu, assim, tava na minha lista, assim, de votáveis, né, e tal. Mas eu acho que dentre esses, porque ele tem resultados muito bons também, mas eu acho que dentre essa galera ali, ele foi o que eu menos consegui, assim, eximir de todas as acusações e Ele é liso, né? Cara, então, assim, na dúvida, eu prefiro não dá o crédito, entendeu? Então, Sim, tipo, sim. esses outros dois que eu falei agora no final, eu posso botar até um Seth Manfield nessa sexta também, porque muita gente, não sei se foi muita gente, ou pelo menos teve um caso ali que reclamaram dele, que ele era um cara que demorava, né? Que era Ah, um o jogador slow lento, play. fazendo isso, slow play. E ele mesmo, né, falou sobre isso e tal, e outros jogadores meio que disseram que isso não é um não, não foi um caso isolado. Ele não fez um slow play para ganhar um jogo e tal, para se beneficiar. Ele é um jogador realmente lento, que foi o que muita gente deu o depoimento a favor dele. E é uma coisa assim, que eu achei que não era tão forte assim contra ele para me fazer pensar em não votar nele, entendeu? Tá Então, certo. Seth Manfield estava ali, o Leash já teve umas acusações um pouco mais pesadas, né? Mas eu acho também pelo depoimento dele, de muitos outros também, para mim foi tranquilo. E o Márcio Carvalho também, ele teve esse DQ com banimento há uns anos atrás. E, cara, o que eu pude levantar é o seguinte: desde que ele voltou do banimento dele, muita gente no circuito profissional quer ver ele banido de novo. Isso aí Sim. eu não posso falar, né, como que eu cheguei a essa informação e tal, mas assim, em diversos eventos que ele joga, principalmente nos Estados Unidos, existem juízes que ficam em cima dele o tempo todo para pegar um deslize dele. E desde que ele foi banido até agora, nunca mais ele foi pego, né? E ele joga eventos nos Estados Unidos o tempo todo. Então acho que isso diz alguma coisa positiva, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de errar. Eu não acho que ninguém seja obrigado, né, a ser perfeito, porque ninguém é. Todo mundo tem o direito de errar, assim como todo mundo tem o dever de pagar pelos próprios erros. E pago, todo mundo tem o direito de recomeçar, cara. E eu acho Isso que esse recomeço dele, nessa volta, esse retorno dele, foi cara, uma volta triunfante. Para mim, hoje ele é um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida. Um cara que tá ali, que é um cara de Portugal, então, tipo assim, um lugar onde você não vê muitos jogadores se destacando. Talvez, acho que no Brasil tenha, agora nessa última temporada, que a gente viu alguns jogadores portugueses terem um pouco mais de destaque, né? aí. Sim, o Mas Gonçalo Pinto e um outro que top 8 exato. o último Mas se a gente DQ. for comparar, por exemplo, com o Brasil tem muito mais jogadores assim Sim, no circuito profissional de destaque do que Portugal, né? sim. Então, por exemplo, ele é um cara que ele vem de um país que não tem muito destaque, mas ele tá ali lado a lado com grandes jogadores dos Estados Unidos, que é um país que, pô, tem muito mais oportunidade, né, de você conseguir se Sim, destacar no eles têm cenário. Friday Night GP quase. Exatamente, cara. Isso é um absurdo, né? Ô, Thiago, eu queria aproveitar e te agradecer pelo como comunidade mesmo, por representar bem o voto. Eu acho que nós temos uma cota de voto aqui no ballot, e você representou bem aí a cota brasileira, a cota dos produtores de conteúdo brasileiros, né, através da sua pesquisa, né? Eu atesto tudo que você falou também. Eu meio que fiz uma pesquisa para a gente comentar aqui no podcast que teve na semana passada, retrasada, não lembro. Então, tipo, bate tudo, exatamente. Você fez a lição de casa. Por prazer ou por obrigação, não interessa. O que interessa é que você o fez. Então, foi merecido você ter essa chance aí. E que, mesmo que não venha para você, para quem quer que venha, tomara que tenha um desempenho similar, né? Tomara que se baseie naquilo que você fez, que seja um padrão aí de pesquisa, para honrar esse voto que nós temos, que catapulta os jogadores para um outro nível, né, dentro do jogo, que são as nossas referências dentro do jogo. Pô, eu agradeço muito, cara, pelas essas palavras e espero que a galera. Eu não espero que a galera concorde 100% com o meu voto. Eu acho que sim, que cada um pode ter o seu voto. Acho que muitas pessoas vão pensar que, de repente, não valeria a pena votar em 5, de repente só votar em 3, em 2. E eu entendo e nem iria discordar da opinião de ninguém, mas é o que você está falando e que eu fico muito feliz de você, tipo, desse tipo de reconhecimento, né? Eu fiz a minha lição de casa, por prazer e por obrigação, porque eu acho que realmente é uma obrigação, já alguém que consiga, sabe, essa posição no comitê de votação, cara, o mínimo que se espera da pessoa é que ela entenda bem e vá atrás das informações, sabe? E eu, assim, eu tô bem feliz e tranquilo, porque eu acho que eu. Para você ter uma noção, eu mandei meu voto no dia anterior do limite que poderia ser enviado. Então, tipo, Ficou até o finalzinho. Foi quase um mês assim de muita pesquisa, muita troca de ideia, muita informação e até o fim, assim, para ter certeza que valeria a pena. E como eu falei no começo, né? Eu não espero que os 5 entrem, mas assim, se eu Claro. conseguir, se dois do que eu votei conseguirem entrar no Hall da Fama esse ano, eu já vou ficar bem feliz, porque eu acho que sim, vai ser merecido. Beleza, cara, que legal. Fica aí a nossa expectativa. Você sabe a data quando sai o resultado? Vai ser anunciado agora em setembro, junto, se eu não me engano, com. Eu não sei se eles anunciam antes do Mundial e no Mundial entregam a premiação, Ah, é verdade, é verdade. ou se eles anunciam no Mundial. Mas eu tenho quase certeza que eles anunciam antes, porque aí no Mundial é só a cerimônia de consagração, né? Legal, bem lembrado. Ô, Thiago, só para terminar aqui rapidinho, é um bate-bola, jogo rápido. Perguntas rápidas, respostas rápidas, tá bom? Vamos lá. Sua cor preferida? Minha cor preferida é o azul. Melhor cor? Melhor cor? É a melhor cor, o azul? Ih, não sei, né? Dizem que o azul é a cor mais quente, mas eu estudo azul porque, cara, o azul ele é a cor do controle, né? E eu gosto muito de decks controles. Embora hoje, como jogador, assim, pra competir, eu prefiro decks agro. Ok, e o seu commander? O meu commander hoje é o. Eu tenho dois, né? O Senhor dos Fractos, que é o meu commander xodó do meu coração, minha coleção. E tem o Uzur, que eu tô montando aos pouquinhos, né? Que é um commander bem. Porque ele é Esper e eu adoro a combinação de cores Esper. Uzur eu conheço, mas é o senhor da colônia ou é a rainha fraca? É Ou é o o Senhor. overlord? É o Overlord, Ah, é o que tutora. tá. Tá. Eu sei que tem outros decks que jogam, outros comandos que jogam com os outros, né? Fractos lendários, mas eu, sinceramente, acho que, pô, um bicho que ele, além de ser um bicho parrudo, ainda é um tutor, eu acho que não tem como ter um comandante É, melhor. justo, justo. O seu formato preferido? Você falou que é Commander, é ele mesmo? Não, o Commander ele é um dos meus formatos favoritos, mas o meu formato favorito é o limitado. Tanto o Ah, boa. draft quanto o selado. É Eu sou nóis. apaixonado por limitado, cara. É nóis, eu também. Escolha uma guilda de de Ravnica? Dimir. É o Hack dos primeiros e Dimir segundos. Falou. É porque o BR, né? BR ruiu. É uma carta que você não passa. Uma carta que eu não passo. Nenhuma da Magali Villeneuve. Um plano ao qual você quer ir ou voltar. Olha, Dominar era um plano que eu tava muito na expectativa de voltar. Eu, como um fã dos Fractions, eu queria ter visto o retorno deles, né? Ah, é. Infelizmente não aconteceu, mas vamos ver se a gente volta aí de repente em breve. Eu não sei se em breve, porque eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer na história, né, na lore, que eu acho que vai influenciar para onde a gente vai depois de Ravnica, né? Tem muita gente que já tá começando a especular que a gente vai voltar para Teros, isso, para Teros. Talvez seja uma boa pedida, mas eu gostaria de ir para Chandalar, quem sabe, para rever os Fractions lá. Boa, Thiago. Com isso a gente encerra aqui. Eu vou deixar os links para o canal, também para as mídias sociais do Diário do Planinauta aqui na descrição, tá bom? E queria te Show. agradecer também no ar por aceitar aqui, por estender bastante o nosso episódio. Você deve estar com sono, cansado, quase sem voz, né? Por causa do Nacional também, mas acho que foi um papo legal e necessário, e aproveitando Foi, cara. esse momento, né? Você que acabou de vir do Nacional e também acabou de votar no Hall da Fama da MEJ. Sim, foi muito bom, cara. Eu que agradeço. Tipo, adoro trocar ideia. Acho muito importante essa colaboração entre canais, entre mídias, né? Entre veículos aí de comunicação de Magic the Gathering. Fico muito feliz pelo convite. E é aquilo que eu te falei. Estou sempre aberto para novas possibilidades. Beleza, bacana. Vamos pensar aí em um tema de a gente fazer uma segunda participação sua aí. Gostei bastante de conversar contigo e continua aí teu trabalho, porque eu acho que dá para perceber, né? A tua energia, teu otimismo contagia quando você fala sobre a comunidade, sobre o Magic. Então, essa é a tua praia mesmo. Com Não, certeza. não, não, não saia disso. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. RápidosCast, porque aqui é BR. Acabou o programa dessa semana. Estamos aí no hype de Guildas de Ravnica, esperando muitos spoilers. Cara, Feliz Natal, né? Feliz Natal, porque nós temos quatro natais por ano, ou cinco, né? Verdade, verdade. Então, eu tô esperando ainda as análises Pauper lá, a sua e do Ari, porque deve sair umas coisas interessantes, principalmente multicolor. Vai, vai, né? A gente tá até comentando em off aí algumas. Porque, assim, uma das coisas que eu reclamei bastante nas últimas coleções, todas elas saíram de Salã para cá, que a gente começou a conversar mais sobre isso, é não sair cartas multicolor por Pauper. Ah, tudo bem, pode sair uma carta 2 mana, 2-2. Pode ser, mas o problema é que você não consegue juntar, às vezes, cartas boas e montar uma build porque falta algumas coisinhas. Pode ser essas criaturinhas 2 mana, 2-2. Não é que, ah não, vou colocar qualquer coisa. Não, não é isso. Mas, por exemplo, tem uma carta aí que saiu, 5 manas, 4-4, vigilância com convocar. Ah, beleza, uma carta boa pro limitado, pro T2 provavelmente não vai ter muita coisa e tal. Mas, por exemplo, você tem Soul Sister no Pauper. Você pode jogar com as duas brancas, as três brancas, né? As duas de uma mana e a terceira de duas manas. E você pode usar a verde. Então tem várias tentativas de GW Soul Sister. Então você pode ter um GW Soul Sister com um bicho que é relevante. É parrudo, quatro né? mana 4-4 vigilância. 4-4 com vigilância. É. Ah, mas o deck não vai ganhar do R Squared. Não tem problema, mas que você consiga jogar algumas partidas com o deck, entendeu? Ah, hoje, por exemplo, Soul Sister, você vai lá, faz um monte de Sister, baixa Squadron Hawk, baixa ficha do Battle Squish e toma Eletrinho que ele morre tudo. Se você Entendeu? tivesse um bicho grande na mesa que põe um clock, né, como uma 4-4, você não estaria Exatamente. tão preocupado. Uma 4-4 que só vai morrer para removal pontual, para Journey ou pro Galvanic Blast barra Squad. Ah, são cartas que vão estar ali para remover. Vão, mas aí você coloca opções, entendeu? Você Exato. pode colocar um outro bicho e isso, sabe? Você tem algumas criaturas voadoras e isso. Então, tudo isso faz diferença. Ah, ela tem convocar no turno 3, você pode estar baixando um bicho 5 mana, né? Seria 5 manas, 4-4 com vigilância. Então, assim, cria algumas outras características pro formato que, e possibilita outros decks aparecerem, né? Então é uma coisa que eu vinha pedindo e vamos ver se não vai morrer só nisso, né? É, mágicas relevantes, né? Uma carta que eu falo muito que deveria lançar transformar em comum é o Putrefy, que é uma mana e uma e Golgari, né? Preto e verde. Ah, belo destrói removal. Criatura alvo e não pode ser regenerado. Por 3 manas, não é muito. Poderia ser Pauper numa boa. Numa boa. Ia possibilitar decks BG, mid-range ou control no Pauper que não existe, né? Olha, então, assim... tem várias coisas que poderiam aparecer aí e essa combinação de cores precisa de um removal, né? E você criar outro removal relevante, ou por exemplo, Terminate é o melhor removal do Pauper, mas não tem deck, porque dentro da cor coincidentemente da cor Rakdos, né? Não tem um deck forte. Começou a aparecer um Rakdos Monarca agora, que ainda está em fase de construção e tal. Uhum. Tem cartas boas, mas ainda não tem um deck, né? Então a Wizards poderia dar uma força pra gente aí, fazer umas cartinhas multicolors relevantes aí, e com certeza a gente vai fazer um bem bolado aí. Não sei se vai ser uma live, provavelmente vai acabar sendo uma live, porque não vai dar tempo de falar, né, de fazer material na última semana aí, né? Então vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aí pro Pauper. A minha mente vai sempre para limitado, cara. É gostoso, pelo menos para mim, tentar decifrar como vai ser o formato limitado dessa coleção. Então você olha para uma carta como esse Centauro que você falou e pensa, se tem isso, será que dá para pular da curva 3 para 5 direto, baixando criatura na 1, na 2? Será que isso aí ajuda a convocar, né? Ajuda a dar valor para as cartas, para as criaturas de custo 1? E aí você começa a tentar adivinhar. E as cartas de high value, né? E a rara média, como que a rara média, se é um formato orientado a bomba ou não, é sempre uma época legal para ver isso. E é claro, chegando mais perto do spoiler completo, a gente começa a gerar aquelas pools nos sites aí, né, e treinar pro pré-release. E eu quero participar do pré-release dessa vez. Opa, vamos lá, a gente precisa sentar e analisar aí, fazer umas pools, abrir umas pools e discutir como que vai ser rápido, que costuma ser um formato bem interessante, por causa das cores, das guildas, como você vai fazer as mecânicas também interagirem entre si, gerar sinergia. A última vez que nós passamos por Ravnica foi interessante, em Ravnica, em Gatecrash, Dragon's Maze nem tanto, né? E agora eu acho que eles vão ainda melhorar, espero, torço para isso. Mas por essa semana é isso, Eli. Obrigado por estar aqui. Obrigado a todo mundo que ouviu. O nosso Facebook e YouTube estão aí embaixo. Padrim também. O Twitter é @hackdoscast. E obrigado pelos peixes. Até a semana que vem. Valeu, falou!